Energia 97, Energia que te move. Esse é o Drops da Véia. Participação aí pelo Facebook Energia 97 FM. Quem pediu o som foi o Renato Ribeiro Santos. Vamos ao telefone agora, 32847097. Espero que tenha ligado pra falar o nome do som, hein? Vamos ver quem vai se dar bem com o ingresso pra festa da Véia. 8 de novembro no Hopi Hari. Alô, Energia. Oba. Quem fala? Elton. Elton, Elton do quê? Elton Jones. Elton Jones? Laranja. Laranja. Sim? Rinaldinho. Laranja, tá aí na mão comprida. Homem, fala pra mim, sabe o nome do som? Ou da música? Good Vibration, acertou, pelo amor de Deus! Até que enfim, hein? Aí sim! Valeu, hein? Obrigadão, hein, cara? Ó, faz o seguinte, passa aqui na rádio em 3 dias úteis e retira o seu ingresso, tá bom? Valeu, obrigado. Vou mandar meu amigo pegar amanhã. Beleza, manda aí que é nóis. Falou, bro, um abração. Valeu, valeu. Vem aí, Estádio 97, a sua melhor opção no trânsito, a gente se fala amanhã. Valeu! Energia 97. Vem aí, Véia Land, o primeiro festival do Energia na Véia no Hopi Hari. Um festival de diversões dentro do melhor parque do Brasil, com tudo de bom que você viveu nos anos 80, 90 e 2000. Você vai soltar o grito nos melhores brinquedos e na maior montanha-russa de madeira da América Latina. Além de aproveitar os DJs do Energia na Veia, arrebentando nas picapes. Solta essa vitrola aí, DJ! Ônibus saindo de São Paulo e Campinas, pra você curtir as atrações inesquecíveis como Atari, Lego, Tetris, telões com os melhores filmes da época e muita música na veia. Tire a polaina, afaixe o que chute do armário e vem mexer a cadeira ao som dos DJs dos melhores clubs da época. Vadão da Contramão, Cadico da Toco, Beto Nini da Broadway, César e Robson Braga do Rapsody, Vagnão da Curto Circuito, Akin e Marcos Freitas do Energia na Veia e ainda Ronaldinho da Krypton. Largue esse taca-fita aí, ô menino! Are you ready for loving? Garanta já o seu ingresso nos pontos de venda. Lojas Tente Beat do Shopping Tatuapé, West Plaza, Aricanduva, União de Osasco, Taboão, Metrópole, Grande Praça, Shopping Jundiaí. Também nas lojas Offner do Shopping Ibirapuera, Interlagos, Moca e Eldorado. Na Energia 97 e na Embaixada Dance Music, Galeria 24 de Maio no centro. LZ Music, Galeria Ouro Fino, Rua Augusta 2690. Vendas online, ingresso rápido.com.br. Festa do Energia na Veia no Hopi Hari. Dia 8 de novembro, das 22 às 5 horas da manhã. Veia Land, o primeiro festival do Energia na Veia. Energia 97. Riqueza. Energia. Agora você pode realizar o sonho da casa própria, conquistar o seu carro zero ou aquela moto que você deseja. Tudo com a menor parcela do mercado. Conheça os planos do consórcio Remasa. Ligue agora. 3142-3440. 3142-3440. Quando você acorda o seu filho com uma buzinada na orelha. É o seu jeito de garoto. Quando você usa o novo desodorante Bozano, é cuidado de homem. Bozano. Jeito de garota, cuidado de homem. The Chainsmokers and Tove Lo. Energia. Quando você tem um compromisso, é melhor comparecer. Alô? Ô, Pedrão, cadê você, cara? Tá todo mundo aqui, o diretor, o presidente. Ih, João, não vou conseguir ir pra reunião, viu? Mas se tiver algum imprevisto, é seu dever justificar. É que a Bia acabou de nascer. A Bia nasceu? Nasceu. A Bia nasceu, pessoal! É. No dia 26 de outubro, você também tem um compromisso com o Brasil. Mas se não puder votar, leve seu título eleitoral, um documento oficial com foto e justifique em qualquer sessão de votação. TSE, Justiça Eleitoral. Para cada ataque ao Aécio, uma proposta. Eu vou reduzir o número de ministérios e de cargos comissionados e estabelecer metas para a administração pública. A mudança que faz sentido.

Né? E faz tempo que eu não apareci com o placar do. Ai, né? O senhor tem trabalhado muito, Roberto? Não, não, essa semana tá tranquilo aí. Quero. Porra, né? Leger, vocês podiam, hein? Caramba, vocês também. Domênico. Porra, combinamos aqui, rapaz. Domênico, esses Gato. Esses três pontos pra você não vai fazer falta nenhuma. Mas, Domênico, Gato. Isso é pra dar moral quando pra Copa do Brasil, Domênico. Quando a gente precisar, quando vocês precisarem também, nós vamos lembrar disso. Ah, porco frito no Pacaembu! Então vamos fazer o seguinte. Podemos fazer um acerto? Agora nada mais. Agora já foi. Perdemos. Adianta. A gente detona aqueles que vocês vão precisar que sejam detonados. Mas o Santos, Dodô, o Santos ajudou o Palmeiras que não fez os gols, ele fala, a gente vai fazer agora. Ajudei vocês, hein? O Criciúma, vocês tomaram um naba. Já devia ter que ter. Ajudamos vocês, hein? Ajudamos vocês, ajudamos. Ô, vovó. Oi. A gente vai pegar todos aqueles que tá disputando. Aqueles estão disputando com o Palmeiras. Cadê o juízo? Ah, tricolor, sábado, meu Deus. Mito, meu Deus. E o mito. Antes de falar disso. Muito triste. 15 jogos pro fim. Antes de falar disso, o Rogério aprendeu a bater falta com o Juninho Pernambucano, gente. Com certeza. Vou te falar uma coisa, Mota. Na hora que o Rogério foi bater a bola, você falou que era gol. A perna dele, exatamente, bem na hora, caiu a minha internet. Mas quando eu vi o pé dele, eu falei, foi gol. Foi gol, sem ver. E foi gol. E parabéns ao mito. Rogério, é o mito. Parabéns ao mito. Olha, 15 jogos aí pro fim. Já não se faz, né, meu? Cara, não chegou ao fim. Ó, vou falar uma coisa. Golaço de fora, os últimos jogos aí, quem tá decidindo é o mito. Não, também não. Ah, ele ajuda muito, viu? Não, ajuda. Porque passa, cada defesa que ele tá fazendo, pelo amor de Deus, olha, esses últimos jogos aí, o Rogério tem mais... os jogos do Brasileirão e talvez mais 6 jogos aí pela Sul-Americana. É o fim. Me diz uma coisa aqui. Muito triste. O que dizer do Luiz Fabiano? Mota, você, segundo ele, não tá muito satisfeito com a... o banco de reserva. Como assim, Xi? Ele também não vai... Ele que não vai treinar por causa de dores nos musculares. Mas ele deve viajar para Chapecó. É, e deve jogar no Chapecó porque o Michel tá com o levou amarelo, não joga. O Pato também não, né? E deve ser Luiz Fabiano. Conte com a torcida. E ele falou assim, perguntado. Ele não treinou porque ele tá puto, mano. É. Ele tá com uma lesão. Com certeza, ele tá com ferimento na alma. Mimimi. Magoado. Tá putinho, tô putinho. Quero já queimando aqui sou eu, viu, mano? Então eu tenho certeza disso. Quem manda é você. Igual você mesmo falou na entrevista. Falou assim, olha, o Luiz. Luiz é gente boa. O Luiz é o seguinte, na hora que o Luiz entrar, ele pode se fixar, né? Porque o São Paulo depende dele. E perguntado para Luiz, né? Que aí vem esse contrato dele, se ele renovaria, ele falou assim. O futuro a Deus pertence. Eu vou ter que conversar com o Luiz. Não, você não Luiz tá mais é lá, meu amigo. Vai, se cuidar. Vai. Vai, você já era. Vou ter que conversar com o Luiz. Não, já era. Você pode voltar lá? Pra estou cansado de ver. Vale a pena ver de novo. Vai. Mas eu acho que o Luiz tem dois caminhos aí. Ou ele para e vai acabar a carreira dele lá na Ponte Preta, que sempre falou que quer... Encerrar lá. A ponte vai subir, a ponte já voltou, hein? Luiz Fabiano tem mais pelo menos uns 2 anos de carreira aí, mas ele vai terminar a ponte. É isso que eu tô falando, mano. Jogar lá no final. Mas, mano, dizem aí que, meu, não sei se ele tem condições. Ele tem uma carreira longa, viu, meu? É. Morgas! Não, eu acho, meu. Ele vai mais longe. Mas o São Paulo jogou muito bem, né? O São Paulo aí. Tivemos aquelas fanfarronices do juiz aí, que teve 2 pênaltis pro São Paulo. É. Não foi dado. O juiz aí carregou o São Paulo de cartão. Viu como eu acertei o resultado? É boa. Falei que o São Paulo ia ganhar. Ajudamos vocês. São Paulo vocês. E Chapecoense, o que você acha? Quando é? Lá em Chapecoense. Quarta-feira. Quarta agora. Você como analista. É difícil, João. Você é imparcial. O que você acha, é difícil, mas como o São Paulo tá em segundo lugar e brigando, vai dar São Paulo de novo. Vai dar São Paulo de novo. A vovó também torce. Nós ajudamos. Todo mundo ajudou vocês, que todo mundo da turma de vocês perdeu, né? Vai ser um troca-troca de menos o Botafogo de torcida. É? Vai ser troca-troca de torcida. Por quê? Porque a gente pega o Cruzeiro. É. E vocês o Chapecó. Pra nós também. É. Oh, pss, pss, pss. Torce pra nós. Mas que mexão, hein? Tem que torcer. Que mexão, hein? E vocês ganhando, tá de brincadeira, mano. Desculpa, você é brother e tal, mas não dá, mano. Não dá, não dá. Não dá, não dá. Não dá, não dá. Calma. Cruzeiro, não dá, meu. Não dá, mano. Não dá. Mas não dá. Eu tô doente, com dor no coração. Mas e se der? Se der, beleza. É isso que a avó tá dizendo. Agradeço, mas... Eu é de acho cada coisa na vida, viu, mãe? Vocês vão torcer pra nós. Se vocês ganharem do Cruzeiro, eu vou pegar me vibrando. Peguei me vibrando. O que, que é isso, menino? Vou gritar aqui. Vai torcer pra nós. Então você vai torcer pra nós. Porco! Eu vou gritar aqui. Então tá bom. Boa. Tá prometido. Baba ovo, hein, maluco? Ué, tô precisando do resultado todo. Perca com orgulho. Perca com orgulho, caramba, eu quero ser campeão. Perca com orgulho. Ah, mano, é perca com orgulho. Tenha dignidade. Vai ajudar vocês também. Corinthians! Coringão, mano. Após a pancada contra o Atlético Mineiro, o Corinthians foi lá e apresentou lá dentro do Beira-Rio. 2-1. Né, com o desabafo do Gil, com o desabafo mundo, do né? Elias, o mano, com o desabafo o mano geral, falando de caráter dos jogadores. Enfim, mano, mas aí, os caras que foram lá representaram, o Gil fez um gol, também participou do gol do Inter, mas venceu lá. Esses Corinthians segue do aí. Sul, hein, ô, Bento, o negócio é o seguinte, com relação a esses... essas palavras aí dos jogadores aí... o pessoal aí falou, não, porque jogamos pelo Mano Menezes. Aí o Mano Menezes, tá vendo como o grupo é unido comigo? É caráter, né? É papinho. É papinho pra inglês ver. Papinho, jogador, mano. Eu achei. Acho que é. A principal bem hipocrisia falso do futebol, Domênico Gato, é quando o jogador ele chega na frente das câmeras ali e fala, estamos com o treinador, o Mano Menezes é um baita cara, o Mano Menezes é isso e aquilo. O jogador, quando ele quer jogar pelo treinador, ele faz isso e mostra dentro de campo. Não é na frente das câmeras aí com um discursinho bonito, não. Ontem o Corinthians, ele pra variar, e fez o papel de Robin Hood, porque quando pega um time grande, ele vai lá e ganha. Aí quando pega um time pequeno, ou algum time que tá brigando aí pra escapar do rebaixamento, o Corinthians vai lá e perde. Ontem não me surpreendeu o resultado, porque o Inter é freguês. Quando eu venho aqui e falo que o Inter, o Cruzeiro e o Atlético são fregueses, eu tenho razão. Aí vai falar, mas o Atlético ganhou do Corinthians na Copa do Brasil. Ganhou. Mas de 6 mata-matas que... De 7, né? Esse daí foi o 7º. De 7 que houveram, o Corinthians passou por 6 e o Atlético 1. É freguês. Ganhou? Levou? Bacana. Mas é freguês, ainda é. É que eles valeu por uns 3, né? Não, não valeu não. Não acho não, não acho não. Não foi nem final. É o Verão do Ipiranga, as margens plásticas. O quê? Eu não entendi mais rir. Não, mas é que tá o RG. Então ele o negócio é o seguinte. Mas não existe? É ouve. Ah, então era só letra. Ouve, ouve de ouvir. Entendeu? Mas o negócio é o seguinte. Não importa. Com relação a isso daí, Motinha, eu volto a falar. A minha preocupação não era nem pegar o Inter no Beira-Rio. É pegar o Vitória na quarta-feira, Domênico. Porque o Corinthians com a bolinha que tá jogando, quando pega um time aí que vem pra cima, o Corinthians ainda ele se comporta bem. Porque ele tem espaço pra poder contra-golpear e achar algum jogador bem posicionado e fazer um gol. Foi assim que aconteceu ontem, foi assim que aconteceu contra o Atlético, foi assim que aconteceu contra o Cruzeiro. Eu acho que o Corinthians, nesse sentido, quando o Corinthians pega um time que também sabe jogar, um time que vem pra cima, o Corinthians se dá bem. Agora, quando você pega um adversário que encaixa um ferrolho defensivo lá, e o Corinthians não tem talvez uma variação aí de jogadas ofensivas, acontece o que sempre aconteceu. Contra Figueirense, contra Criciúma, contra Bahia, contra Vitória, contra Chapecoense, esse monte de tranqueira que o Corinthians tropeçou. Vitória é? O mando é do Corinthians, mas pelo fato do Corinthians ter perdido aquele mando, por causa da briga lá no Clássico, o Corinthians mandou esse jogo pra Arena Pantanal. Vendeu o jogo lá. Cuiabá, né? Eu tava lá, hein? Tá quente, viu? É melhor jogar igual aqueles waterpolo, joga de sunga. Sim. Mas São Paulo não tá muito diferente, não. Olha. Mas o Corinthians ele conseguiu aí. O Corinthians ele vendeu esse mando aí pra jogar nesse estádio. É que tem feito algumas boas propostas aí pra times grandes aí que queiram jogar lá. Então o Corinthians vendeu o mando pra essa capital aí, vai jogar lá, tá certo? E vamos que vamos. Você concorda, mano, com isso? Olha, é o jeito, né? Fazer o quê, vovó? Infelizmente, o Corinthians acabou perdendo o mando é por causa de imbecis que acabaram se degladiando na arquibancada. Prestaram desserviço pro Corinthians e o Corinthians vai ter que se submeter a jogar lá. Não tem o que fazer. E o grande problema pra esse jogo aí são os jogadores aí que vão desfalcar. O Cássio não joga, o Fagner não joga, o Guerreiro não joga. O Ralf ainda não volta. Não, o Ralf ele já treinou hoje e possivelmente ele vai estar então em campo. Então vai ser o jogo, o Ralf joga. E o Bruno Henrique também, que era dúvida, parece que não é mais problema não e vai pro pau também. Mas com todo o respeito, mesmo com todos esses desfalques, em condições normais de temperatura, pressão, ambiente, o Corinthians Mesmo assim, pode ganhar o jogo. Então, Portuga, em condições normais, aí, Portuga, assim, em condições normais, o Corinthians deveria ter ganhado aí de outros times aí, como sim, Curitiba, claro, Vitória, Bahia, Chapecoense, Figueirense, não ganhou. Mas... Porque o cara que joga no Corinthians recebe bem. O cara que joga no Vitória passa fome. Agora então, não vai jogar por causa de um furunco? Não foi lá que o Corinthians perdeu pro Bragantino? Acho que foi. Foi lá. Ter sido. É, e a senhora é boa pra caramba também. Obrigado. Boa em que sentido? Gostosa pra caramba. Igual a chimbica, minha mãe. Estádio 97, pela Energia 97, em nome de Hello Food. Quer pedir comida? Hello Delivery é no Hello Food. Baixe já o aplicativo. Deu fome? Dá um Hello. BV Financeira, precisando de dinheiro para realizar os seus sonhos? Conheça o Credi Casa da BV Financeira. Acesse www.credicasabv.com.br e saiba mais, hein? Em nome de Grupo Esser, um nome construído com história. Sony Xperia E1 Dual TV, o smartphone completo da Sony por apenas R$ 449. Ah, meus amigos, vamos falar de Peugeot agora, sim. Peugeot 208 com central touchscreen, com GPS, MP3 e Bluetooth, luzes diurnas de LED, rodas de liga leve e troca de marcha no volante, hein? A versão Active Pack com câmbio automático e motor 1.6 Flex Start sai por apenas R$ 670 mensais. Olha só que legal, hein? Tem também o Peugeot 308 com teto panorâmico, rodas de liga leve, faróis de LED e neblina e rádio MP3, USB e Bluetooth. Tudo isso por apenas R$ 690 mensais, hein? Olha, não dá pra perder essa chance de você impressionar, não, hein? Vá a uma concessionária Peugeot e acelere já o seu, hein? Respeite os limites de velocidade, é Peugeot! Estádio 97 também em nome aqui de HDI Seguros, ele bate pronto, consulte o seu corretor, ó, acesse também hdi.com.br. É, Banditec, a faculdade de tecnologia da sua vida profissional, acesse banditec.com.br. Em nome de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. E consórcio Remasa, seu sonho de bolso, seu sonho, seu bolso, realize seu sonho com, sem detonador, sem detonar o seu bolso, né? Ligue 3142-3440. Também em nome de Outback. No Outback tudo é feito com os ingredientes mais frescos, especialmente pra você, hein? Estádio 97. Santos! Let's go! Seu Bento. Tranquilo? Sussa? Como é que vai? Isso aí, seu Bento. Tubarão, como é que é? Tubarão, pai. Tubarão, tri. Tubarão. Tubarão, tri. Aí, Gê. O Peixe, a molecada dominou lá, ó. Fizeram os gols, Gabigol... né, com o Robinho em campo, ali, molecada, enfiou três no Parmeira. E na segunda-feira, quem aparece? Osvaldinho. Ah. Cobrando aí, né? Foi mandado embora, mas. Três só meses de cara, aqui no pacote. A fase só tá, pagar o a cara fase lá, tá hein? Boa, né? Ele deixa eu chegar junto. É, né? Então, tá precisando pagar o Osvaldinho, hein? Mas enfim, tirando aí, molecada, fez um belo jogo com o Parmeira. E o Santos, volto a perguntar, RG. Ainda dá? Não. Não? Ah, ficou difícil, hein? Não, não. É uma coisa... Tô olhando a tabela aqui, o primeiro que está no G4 aqui é o Atlético Mineiro com 50 pontos, né? E o... Só tem 45. Não, o Santos não chega, não. É uma coisa, uma o coisa... Problema é que, o problema é que tem alguns times aí, né? Tem o Grêmio... mas dá sim. Agora não, não, ganhou moral não, gente, e essas gente, coisas, gente, né? Não, ele vai brigar até o final, mas eu acho que é difícil. Ah, dá não, tem muito time gente, maior na frente também, você não tem jeito. Fosse maior... Confronto direto, RG. Fosse time maior... É, mas é, Domênico, ó, Cruzeiro, São Paulo, Inter, Cruzeiro, Atlético, Paulo. Corinthians, Grêmio... Tudo no mesmo nível do Santos que você tá falando. Olha a cara da RG, olha só, tá bravo. Fala, RG, só vez. Acabou a brincadeira. Acabou, tá brincando, é o Rude aqui. É, eu não. Para. Eu tô passando a bola para RG. Fala, RG, por favor. Uma coisa é uma coisa. Outra né? coisa é outra coisa. Como dizia, né? Diria o açougueiro. Mano, Blaus. O Santos, ele teria, pra ter alguma chance no brasileiro, ele teria que ganhar todas as partidas. Faltam nove, teria que ganhar nove partidas. Ah, porque falta o que é também. E torcer para que os times que estão à frente percam. É. Quer dizer, é uma situação, mas tá louco. Difícil, né? Agora, o que é legal, o que pode ser legal, essas vitórias no brasileiro, é exatamente para dar confiança para a Copa do Brasil. Aí pode ser que tenha uma chance e uma oportunidade. Né? Pode ser, é difícil? Sim, é difícil, mas pode ser que tenha. Então, é para isso serve. E para mostrar, para provar, né, que um time de futebol não pode ter interferência. Né? Diretoria escalando, eu vou ficar repetindo isso aqui sempre, sim. Porque é isso que tirou exatamente o Santos da possibilidade de disputar realmente o título do brasileiro. Essa é a minha visão. Mas parabéns pro Santos, RG, que é o único grande de São Paulo que dá chance pra molecada. Não tá nem aí. Revela eu moleque de qualidade e põe pra jogar. Mas é verdade. É porque, isso. Ó, às vezes tem clube aqui que consegue talvez revelar um outro jogador, mas dificilmente tem chance, RG. O Santos, além de revelar, põe em campo e mostra na prática que dá chance. O jogo de ontem contra o Palmeiras, gente, tá na cara. Palmeiras tinha que fazer o jogo... Tinha não. Palmeiras tinha como terá que fazer todos os jogos. Jogos da vida. Não tem outra solução. Jogando em casa, contra o Santos, estádio lotado, era a chance e a oportunidade que o Palmeiras tinha que ter. Então, o desempenho, a dedicação, o sacrifício, um calor, sem calor, por esses idiotas que colocam um jogo às 3 horas da tarde, quer dizer, então, 3 horas, porque é lógico, horário de verão, mas pô, é 3. 3 horas da tarde, né, com o sol quase que a pino. Então, tiveram que parar 2 vezes o jogo, né? Não tem condições. Agora, o Palmeiras tinha que fazer isso. Agora, me desculpe, eu vou falar o que eu disse antes do jogo contra o Santos. Palmeiras tem um jogador, cara. Palmeiras depende de um jogador, não tem jeito. Aí você bota num jogo desse pra pegar o Santos, tem o quê? Tem 5 moleques ali que podem e fazem a diferença quando querem jogar bola, né? Então é difícil. Agora, como é que você vai botar aí vamos lá pros erros de arbitragem. Tiveram esses? Sim, tiveram. Mas tem para todo mundo, não tem jeito. E não foi o Santos que foi pedir lá pro juiz errar a favor. Então, mas foi centímetros, né? Não, já tava 2-0. Não interessa. Mas é o. Esse é o detalhe. Mas tá o erro ali, entendeu? Existe o erro. Existe um erro muito grave. O Lúcio errou muito mais que o juiz. E eu sempre falo, não gosto de discutir a arbitragem, porque acho que é tanto para um como para outro. Mas é o tipo da situação, tá bom, tava 2-0, né? Aí foi pro terceiro. Mas se lá na frente tiver necessidade e o critério for gols, alguma coisa, quem foi prejudicado vai se ferrar. Né? Porque houve um erro. Mas não vi isso depois, eu vou contar depois. Houve um erro e saiu o gol, é isso que eu tô, né? Então o Palmeiras, se necessitar lá na frente... Mas não tem como. Mas necessitou, eu vou falar. Tá de gol, tomou 6 o Goiás, nunca vai recuperar isso. Mas eu tô dizendo, é um exemplo. Não tô dizendo que o Palmeiras vá necessitar, mas é um exemplo pelos erros que acontecem. Agora, o Santos não tem culpa do erro da arbitragem. Né? Então, não tem. O Santos não tem culpa. Agora, foi bem, a molecada jogou bola e é isso que o torcedor do Santos quer. E tomara, não acredito. No brasileiro, realmente não acredito. Mas tomara que esse jogo sirva, como os últimos têm servido, para inspirar e, quem sabe, a gente conquistar aí uma copinha do Brasil. Agora, o RG, fiquei feliz na hora do gol, entendo? Do terceiro gol. Por quê? Porque o Santos estava massacrando o Palmeiras, que Massacrando o Santos ganhou por 3-0, tava massacrando, entendeu? Mas não foi isso que eu vi, não, então eu vi outro jogo. E na hora eu comecei a cantar, entendeu? O bonde do Negrão. Qual que é? Quer dançar? O Negrão vai te ensinar. Vou passar na Banododô, assim, vou passar na Rabiola. Aí todo mundo do camarote lá do Pacaembu começou a cantar junto, entende? Então assim, dominamos o jogo inteiro. É assim. O Palmeiras que era a pedra do sapato do Santos, entendeu? Fora do futebol continua falando bobagem, né? Não tem jeito, né? Mas ele não falou isso. Isso não era a piada. A piada era o funk. Mas ele enganou direitinho. A piada era o funk, não era isso, entendeu? Então tá você bom. Que criou. É um louco, né? Então tá bom, seu Bento, vamos falar, vai. Olá, do Estádio 97. Informa! No Pacaembu, conte comigo aqui, ó. Santos 1, Santos 2, Santos 3, Palmeiras apenas 1. O time tava começando a subir, tinha ganhado 3, mas aí pra baixo, ó, todo Santos ajuda. O problema é cair na banguela aí, ó, e não voltar mais. Vamos lá, Domênico. Primeiro jogou bem, viu, Domênico? Vamos por partes aí. Vamos dizer uma coisa, outra coisa agora. Só jogou bem, Dodô, pra completar aqui. Sim. Quarta-feira, então, próximo encontro, 19h30. Antes do próximo encontro, eu quero dizer algumas coisas com relação ao jogo de ontem. Uma coisa é quando você perde o jogo. Uma coisa é você chegar no dia seguinte e ver lá, 3-1. Puta, deve ter sido um massacre. 3-1, né? Pra mim, 3-1 é quase uma goleada, né? Outra coisa é assistir o jogo e ver o que aconteceu. É, olha, a não ser aquele que seja muito fanático pra não ver o que eu vi. Eu vi um time do Bahia jogando muito melhor do que o Dino Santos, mas muito melhor. Se pegar a finalização, você vai ver aí. O Santos teve uma oportunidade muito clara de fazer o quarto, RG. Tirando aquela parte, aquele quarto, aquela, mas já tava 3-0, né? E foi um contra-ataque de novo. Que o Arouca perdeu um gol inacreditável na cara do Prass, que o Prass fez uma defesaça ali. É, tirando esse lance, eu acho que não me lembro de uma finalização, outra finalização do time do Santos. É, eu vi o Palmeiras. O Palmeiras é aquela coisa que o RG falou. O Palmeiras depende de um único jogador. E é um jogador que eu vou dizer pra você, é fora de série, viu? O Valdívia é fora de série, velho. Joga muito. Jogou muito ontem. E a torcida deu o nome dele muitas vezes lá no jogo. É. O time o jogo foi mais ou menos dividido em duas partes, né? Ou três partes, como queiram. Primeira parte, quando começou o jogo, o Santos dominou, acho que 3 ou 4 minutos, estava dominando o jogo. Eu vi o Santos dominando o jogo. E aí, mas domínio, aquele domínio só de campo, né? Tocando nada gol. De chegar no gol. Não era agudo. Pra chutar, pra fazer gol, nada daquilo. Dali em diante, uns acho que 4 ou 5 minutos, o Palmeiras dominou o jogo. E o Palmeiras não fez gol no Santos antes do gol do Santos. Porque realmente o Aranha tava numa grande fase também, né? E aí o gol do Santos, que saiu numa correria desgraçada num contra-ataque. E aí não tem como, né? A molecada do Santos corre e faz isso direto e teve a chance de matar e matou o gol. Falhou feio, principalmente matou. Quando você dá campo pra ele. Você ataca, deu campo, fizeram o gol. Fizeram o gol. 1-0, beleza. 1-0, vamos correr atrás do prejuízo. E o Palmeiras começou de novo melhor. Só que teve uma falta lá pro time do Santos que você despretensiosamente... E ingenuamente, a defesa do Palmeiras ficou todo mundo olhando, esperando que o cara fosse esperar. O cara correu, pegou a bola e bateu. Mas ali, Domênico, é sério mesmo? Não é, pode foi tomar, regular aquele gol. Não pode tomar. Por que foi regular? O cara bateu a bola tá rolando. Isso. Tá se movimentando só um pouquinho, mas a bola ainda tava em movimento. Se você pegar, ele não chega nem a parar a bola. Ele põe a mão na bola, mas a bola tá ainda em andamento, ele toca. E não pode. Mas tudo bem, eu não vou reclamar com relação a isso, porque... Mas deveria, porque foi escandaloso. Não, sim, posso falar? Sim, sim. O cara na frente da bola. Tudo bem, só um minuto. O que eu quero dizer com relação não é nem se tá parado, não tá parado, tá rolando, não dá. Isso é o de menos. A defesa tava desatenta. A defesa não pode estar desatenta num lance daquele lá que deu, o cara cobrou, jogou o cara quase na cara do goleiro ali, na grande área ali. Facilitou, né? Facilitou. Aí quando os caras correram atrás do cara, sobrou outro livre. Já era, né? E aí matou, pra mim ali foi o golpe crucial de 2-0. Virar um clássico perdendo 2-0, precisando ganhar o jogo, com a torcida inteira seu valor, é difícil demais. E aí no começo do segundo tempo, impedimento clamoroso, desculpa. Não importa se é 10 centímetros. Se é com o Palmeiras, todo mundo desce o pau. Eu não vejo um desgraçado na mídia, um filho da mãe desgraçado, vem e fala assim, senhor, não vem aqui. Quando é com o Palmeiras, todo mundo... Nossa, mas tava impedido, hein? Olha lá. Aí faz lá o negócio, e põe a risca, e mete, e fala que tava lá. Ah, mas tá impedido, veja a risca do campo. Quando é com o Palmeiras, sabe, que leva o gol, ninguém fala nada, tá tudo certo, beleza. Foi, mas difícil pro... Aí eu vejo outro discurso. Difícil pro Bandeira, né? 10 centímetros de... Quando é pro Palmeiras, é fácil de ver. Quando não, é aquela agora. Reparem no que eu tô dizendo. Não é errou choradeira, não é choradeira. O RG não é só contra o Santos. Se fosse outro time, eu falaria... Eles fazem... Não, mas tá eles, certo, na imprensa, falam a mesma coisa. Tá certo. Tudo bem. Aí o jogo corre 3-0. Difícil pra cacete, né? E o Palmeiras dominando o jogo inteiro. Dominando o jogo inteiro. Aí tomou um contra-ataque do Arouca, que era meter 4 ali. E o Prass fez uma bala de ver. Teve um lance antes do gol do Henrique. Aí é que tá o Portugal. De o pena, desgraçado, os desgraçados falaram que mão quando bate a bola não é pênalti. Foi a regra que começou assim. Aí depois mudaram a regra, que não foi mudada. Não foi mudada. Acho que deturparam. Teve um monte de pênalti que depois daquilo que falaram, ah não, a FIFA não disse isso. Não é. Aí começaram e continuaram dando pênalti quando batia na mão. Continuaram dando pênalti. Ontem teve um lance que bateu a mão na bola. O Grêmio era no Valdívia, né? Teve um lance de pênalti. O juiz não deu. O juiz não deu. E ali podia ser 3-1, meu amigo. Ia pegar fogo o jogo. Também podia ter um mau quarto, podia ser outro jogo. Pode falar o que quiser. Uma coisa é uma coisa. E essa coisa que tem que ser dita. O Palmeiras jogou bem. Perdeu, mas jogou. É isso que a torcida do Palmeiras quer. Quer ver um time. Pode perder, não tem problema que pode perder. Mas não teve medo de ir pra cima. Não teve receio de momento nenhum tomar uma goleada. Foi pra cima tentar buscar o resultado. Perdeu o gol com 3x0. O time do Santos, ele é um time muito rápido com os moleques ali. É. E aí correu esse risco. E aí foi o que aconteceu. Correu isso, perdeu o jogo. Agora, daqui pra frente é outra história. Então vamos lá. Agora é outra história. Tem o Cruzeiro difícil. Puta, eu acho que é quase impossível esse jogo aí, Palmeiras. Eu não acho. Se o Palmeiras trouxer... Palmeiras vai ganhar, olha, esse jogo, hein, se mano? O Palmeiras trouxer... É um grande ponto, se o Palmeiras trouxer... Vocês querem jogar contra o Vitória e o Corinthians vai lá ganhar do Cruzeiro pra vocês? É que vocês estão desmaiando. Posso falar? O Palmeiras ganha do Vitória. Fala a verdade, grande ideia. Palmeiras ganhou lá e ganhou. Ganhou lá e cá. Então, vocês vão lá pra Arena Pantanal, vocês ganham do Vitória, o Corinthians vai para Minas. Vamos, vamos. É 3 pontos garantidos pra cada um, velho. É verdade. Domênico, Palmeiras ganha do Cruzeiro. Olha, Rudy, eu gostaria que Deus te ouvisse, né? Ó, mas... se ganhar, eu vou falar pra você, se ganhar, eu venho aqui de biquíni na quinta-feira. Não precisa. Se o Palmeiras ganhar quinta-feira, e eu vou vir de biquíni. Eu vou vir de biquíni aqui. Mas vestido no biquíni. Claro. Se o Palmeiras ganhar isso. Não é igual a Portugal, não. Vou botar o biquíni e vou fazer o programa de biquíni. Se o Palmeiras ganhar? Se o Palmeiras ganhar, faz ao contrário. Não, não. Mas quinta-feira você não vem. Porque é comemoração. Não, vem na sexta, sei lá. Não, mas você tem no dia seguinte. No dia que você vier. Exatamente. Não, mas passa ao contrário essa semana. Passa a aposta ao contrário. O quê? Se o Palmeiras perder pro Cruzeiro. Ah, mas aí vai ser tua tristeza, Regina. Perder a minha já 80%. Aposta é essa, porra. A minha aposta é se ganhar, eu venho de biquíni. Pode deixar que ele não vai vir. O Palmeiras vai vir. Só um minuto. Ah, tô falando. É a aposta que ele quis fazer. Verdade, por livre, você quer propor se quiser. Não é aquela aposta que eu venho contra o outro. Vocês estão entrando na malandragem dele, pô. Por que entrando na malandragem? Ele tá dizendo que se ganhar. Não, vocês estão entrando na malandragem. É muito difícil ganhar. Ele vai vir comemorando a vitória. Eu acabei de sentir isso. Ele tá torcendo pra ganhar. E eu não sei agora mais se eu torço pra ganhar ou não. Eu quero ver essa figura de Domênico, eu acabei de sentir. Vem, aqui. Motinha. Ô, não, eu vou torcer pra ganhar, com certeza. Eu tenho uma coisa espiritual, eu senti. Não, pode fazer piada. Ele se tornou artista. Então, mas ó, só concluir. Vai ganhar. Tá querendo liberar, o Palmeiras tem. Olha, tá querendo... olha aqui, ó, gente. Tem 9 jogos. O Palmeiras tem 9 jogos. 9. Até o final, como todos os times. Só que do Palmeiras, ele precisa de no mínimo 3 vitórias e 2 empates. Ou 4 vitórias, aí tá tudo tranquilo. 27. É um pouco menos de metade dos pontos para serem conquistados. Ele precisa de 11 pontos. Dos 27, é isso? Bem menos que a metade. Dá para fazer. Ele tem aí 3 jogos, na minha opinião, considerados que jogos que tem que ganhar. Vai. Daqui pra frente, até lá no final. É que título já era, viu? Ó, Palmeiras ganha todos aí, só chega a 58. O Cruzeiro já tem 59. Caiu o avião do Cruzeiro, todo mundo morrer, ainda assim o Palmeiras não ganha. Precisa de 9 pontos. Não, 9 não, hein? Não, nessa conta não. 9 chega 43. Não, mas eu acho que o RG tem razão. Não. Todo mundo vai começar a ganhar no final. O RG tem razão. Você vai ver, não. Não tem razão, gente. Claro. Não tem razão, ó. Vai aumentar o número de vitórias do time do Palmeiras. Ó, vamos ser sinceros aqui. Vamos falar sinceridade. Com sinceridade. Vamos com sinceridade. Sinceridade, eu sou sincero, você sabe disso. 45. Palmeiras e Cruzeiro lá, eu tô sendo sincero, mano, eu não vou colocar ponto porque o Cruzeiro vem babando e vai querer ganhar o título muito mais cedo do que a gente acha. Não acho. Eu acho que não vou pôr ponto aí. Não ponho ponto, tá? Contra o Corinthians é clássico, é mais uma que eu não posso pôr ponto, porque como contra o Santos eu não pus, não vou pôr contra o Corinthians. Vamos lá? Então não, acho que não, você tá certo. Tenho que computar 3 vitórias, hein? Vamos lá. Na sequência do Palmeiras. Os 2 eu concordo com você, tá? 0. Olha aqui, ó. Na sequência vem Bahia lá. Tem que ganhar. Aí é que você fala assim, ah, é difícil porque lá o Bahia tá lutando. Tudo bem, ele tá lutando, mas é aquele cara que você deixa pra trás e vai pra frente. Você não pode perder. Esse é o jogo que tem que ser uma das vitórias. Concordam? Nem um empate vale, tem que ganhar. Tem que ganhar, acho. Depois desse jogo, eu vou pegar direitinho aqui pra não falar bobagem, tá vendo? Aqui vem, ó. Vamos aí lá. Depois tem aqui o Bahia, é, o Palmeiras Bahia é lá, hein? É lá, domingo. No Varradão, não, no Fontanópolis. Mas sabe que é o problema, Domênico? Dependendo do que acontecer contra o Cruzeiro e contra o Corinthians, pode ser que isso influencie nesse jogo contra o Bahia. Se toma 2 traulitadas, vai pra lá com uma pressão enorme no lombo. Mas vai, mano, vai tomar. E pode até estar até na zona do rebaixamento, hein? Se perder 2. Sim, bom, é provável. Depois tem lá Palmeiras e Atlético Mineiro aqui. É difícil e não dá pra pôr ponto aí também. É jogo ruim. Eu não vou pôr ponto também aqui. Difícil, porque o Atlético tá lutando pra ser entre os 4. O Atlético vai estar na Copa do Brasil, ajuda. Ah, tudo bem, mas não dá, ajuda. Não sei. Pode ajudar. Tudo bem, vai. Eu não vou pôr ponto aqui, tá? Então, vamos lá. Eu tenho 3 pontos por enquanto com o Bahia. Aí nas próximas 4 rodadas. São Paulo, outro clássico, não dá. Não dá pra pôr ponto. Não dá pra pôr ponto. Não dá pra pôr ponto. Vamos lá. Morumbi. Aí o Palmeiras pega. Aí sim. Palmeiras e Sport em casa no Pacaembu. Aí dá, tem que ganhar. É pra mim a segunda vitória. Seis pontos. Segunda vitória. Seis. Tá? Depois o Palmeiras vai pegar o Coritiba fora. Não é, é difícil, mas não é, não é impossível de conquistar a terceira aí. Eu colocaria um empate. Mas tudo bem, mas dá pra ganhar. Eu tô falando de um jogo que dá pra ganhar. Mesmo porque o Curitiba já pode estar até rebaixado nessa rodada que a gente tá falando, aqui, que só perde. Aqui, né? Seria a terceira vitória. Depois seria 9 pontos. Aí tem, aí é difícil. Inter lá. Não ponho. Inter lá não. Esquece. Depois o Palmeiras tem. Ah, São Genaro. Ah, aí fecha com o Atlético Paraná. Aqui dá pra ganhar. Dá. Então, assim, tem 4 jogos que tem dá 12 pontos que você colocou aí. Tem 4 jogos. Somando 12 pontos que você já tem. Se você conseguir não ganhar de um desses que eu falei, e mas beliscar um pontinho aqui, um bonilinho, o Palmeiras escapa. Mais, ou menos, mais 12 pontos ganha? Isso, 12 pontos tá 46 pontos. São 4 jogos possíveis pra sair. 46 pontos. Mas, ô Domênico, sendo sincero, cara, eu tenho acompanhado os jogos do Palmeiras e o Palmeiras, eu venho falando aqui há tempos. O Palmeiras, ele tá dando azar. Em muitas partidas o Palmeiras consegue jogar bem aí, só que a bola não entra, bate em um, bate no outro, bate na trave, goleiro defende, enfim. O Palmeiras, na minha opinião, aí ele vem numa crescente. Quando eu falava aqui pro Benjamin, defesa, viu, mano? Até é. É porque você também não pode deixar o Lúcio no mano a mano com ninguém. Se puser o Wagner Montes aí correndo com o Lúcio, é capaz do Wagner Montes chegar na frente. É verdade. O Wagner Montes tá puta rasa. Se puser uns 100 metros rasos aí, uma prova entre Wagner Montes e Lúcio, o Wagner Montes, ele chega antes do Lúcio. Então, o Palmeiras, na minha opinião, Domingo, quando eu vim aqui e falo que o Palmeiras tava jogando bem, é sério. Não tava jogando. O Palmeiras, ele vinha jogando bem, só que tava perdendo. Agora, a diferença é que o Palmeiras, às vezes, joga bem e vence. Óbvio que em determinadas partidas o Palmeiras também joga mal, joga um futebol pífio, como muitas vezes. Aí até o Cruzeiro já jogou no campeonato. O Cruzeiro também já perdeu alguns jogos que não poderia perder. Mas, diante desses jogos aí, contra Cruzeiro, contra Corinthians, são jogos de superação. Às vezes até o cara mais limitado, numa dessa o time tá inflamado lá, o time tá pressionando, encurralando o time adversário, o cara cresce junto. Depende muito do que vai acontecer, o contexto do jogo. Você pega aí, ó, o Palmeiras quando jogou contra o Cruzeiro aqui no Pacaembu, o primeiro turno, merecia até ganhar, perdeu. O Palmeiras contra o Flamengo, se não fosse a expulsão imbecil do Valdívia, poderia ter vencido a partida, perdendo um jogo de 2-0. Tá certo? O Palmeiras contra o Atlético Mineiro, jogando aqui no Pacaembu também, poderia ter vencido, teve um pênalti que não foi. Mas foi a Copa do Brasil. Não, mas mesmo assim foi uma vitória que talvez aí embalasse o Campeonato Brasileiro. Isso aí acaba influenciando. É, então o Palmeiras em algumas determinadas partidas, contra times que teoricamente podem brigar pelo título, o Palmeiras foi bem. Assim como o Corinthians também. O Palmeiras atrapalha quando pega um time desgraçado, esses aí que tá brigando também pra fugir do rebaixamento. Aí fica difícil. Mas aí é complicado. Mas o Corinthians também. O Corinthians só não tá brigando pelo título do Campeonato Brasileiro. Só que é do de baixo. É, o Palmeiras... Não, é verdade. É que jogou bem diante de alguns times aí que estão brigando lá na frente. Mas, mano, todas essas quatro vitórias que o Domênico disse e que são possíveis, são alcançáveis. Não falei nada de são demais. Alcançáveis. É claro, o Bahia lá é ainda um pouco difícil. Dependendo, pega o Curitiba já rebaixado. Mas aí entra aquele contexto que eu falei, Portuga. Curitiba faltando 3 rodadas. Então, final. Ele pode já estar. É alcançável. Pode já estar alcançável até a página 2. Não, mas é alcançável, Domênico, até a página 2. É o que eu tô falando. Se o Palmeiras só uma traulitada diante do Cruzeiro e então uma traulitada diante do Corinthians, vai jogar contra o Bahia lá, precisando vencer, sabe, com o psicológico lá embaixo. Por isso que eu tô falando, então, é alcançável até a página 2. Na teoria é, mas e na prática? É, precisa ver como vai chegar. Se perder um Valdívia no caminho, ninguém sabe o que vai acontecer. E só registrar, né, Domênico? Infelizmente, mais um morreu, né? Quem que morreu, gente? Ah, torcedor. Torcida, briga, torcida, dizem, as torcidas desorganizadas, né? Então, hoje foram feridos, presos 7. É, ferido, é preso, mas amanhã já tá todo mundo na rua. É, infelizmente. Tem os feridos e um perde a vida, né, aí na flor da juventude. E vamos que vamos, né? Segue o bar. É isso aí. Estádio 97, Pereira Energia 97. E agora, meus amigos, vou falar do consórcio Remasa. Consórcio Remasa está revolucionando a maneira de comprar o seu carro, sua moto ou sua casa própria, hein? É o programa Seu Sonho, Seu Bolso. E funciona assim, olha. O seu sonho, para virar realidade, tem que caber em seu bolso, correto? Sim. E pensando nisso, né, pensando nessas coisas, o consórcio Remasa criou aí o plano perfeito para o tamanho do seu bolso. Olha que legal. Sonhando com uma moto, você aí, hein? Ah, então olha, a Remasa tem planos a partir de R$6 por dia. R$6 por dia, hein? Sonhando com a casa própria, você aí? Ó, tem planos a partir de R$11,66 por dia. É isso mesmo. Liga agora mesmo. 31423440. 31423440. Que a Remasa cria um plano perfeito pro seu sonho e seu bolso, tá bom? Ligue. 31423440. 31423440. É o consórcio Remasa. E agora o Benjamin vem com um recado importante da incorporadora S, né? Ô, Benjinha, você sabe o que é Hyper? Ah, amigo! É claro! Claro que eu não tenho a mínima ideia. Boa, Benjinha. Hyper é tudo que é moderno. É o assunto do momento das pessoas descoladas. E seguindo essa tendência, o Grupo Essa prepara o seu breve lançamento, que é o Hyper Home Design. No melhor do Alto da Boa Vista, uma região tranquila, completa e com uma grande vantagem. Está bem em frente à estação Adolfo Pinheiro do metrô. Você vai sair do apartamento, atravessar a rua e entrar na estação. São apartamentos tipo estúdio, com 31 metros quadrados e lazer completo, que vai do térreo até a cobertura. Isso mesmo. No Hyper, você terá lazer acima das expectativas. Então vá conhecer na rua Doutor Antônio Bento, 139, bem em frente à estação Adolfo Pinheiro do metrô. Anotou, né, amigão? Esse é o Hyper Home Design, mais uma realização do Grupo Essa. Informações, ligue 5546-0439, 5546-0439, ou acesse www.esser.com.br/hyper. Hyper com Y, hein, Benjinha? Grupo Esser, um nome construído com história. Estádio 97 na Energia 97, em nome também de Peugeot. É, Peugeot 308 com teto panorâmico e mensais de 690. Venha hoje dirigir o seu, hein? Campos de Portuguesa! É, existe? Ainda existe, ainda. Mandaram embora o nosso querido Wagner Benazzi. Mandaram embora mais 10 atletas. Meu Deus, quinto técnico da temporada mandado embora. É um time já rebaixado. Está na Série A do Campeonato Paulista, vai entrar e já vai estar rebaixado também, porque a menos que aconteça um milagre. Parabéns aos envolvidos. Queria parabenizar um cara do outro lado, Guto Ferreira. Guto Ferreira, que era o técnico da Portuguesa, quando aconteceu aquele escândalo, o maior escândalo de corrupção do futebol brasileiro, foi para baixo do tapete, entre Portuguesa e Grêmio, ele era o técnico, 12º lugar na Série A. Guto Ferreira, Ponte Preta subiu, o Guto Ferreira foi para a Ponte já estava desacreditada, chegou em primeiro, vai ser campeão da Série B. Parabéns ao Guto. E ó, 10 mandados embora, mais o técnico. Agora falta os diretores, conselheiros, presidentes e fechar o departamento de futebol de um clube quase centenário. Parabéns aos envolvidos. Fazer o quê, né? Essa é a Portuguesa que foi, hein? Bom, vamos lá, vamos começar aqui com os ouvintes participando, ligando 3284-7097. Lembrando, quem ligar aqui dizendo HDI Seguros é de bate pronto, tem uma bolsa térmica de presente para você da HDI. Dizendo só, a nova linha Bozano me garante um barbear fenomenal, ganha um kit Bozano e tem torcida Peugeot Estádio 97 para os palmeirenses. Palmeiras e Corinthians, afinal de contas, o mando é do Palmeiras, né? Palmeiras e Corinthians, sábado 4h20, não é domingo? Domingo tem eleição. Então, todos os jogos, ou a maioria desses jogos, serão aí aos sábados. Ao sábado não, neste sábado. Certo? E São Paulo joga na segunda. Mas tem que... É sério? Você tá brincando, velho? Sério? Calma, beleza. Eles podem inventar algum jogo de madrugada, na terça, depois do mais você. Qualquer merda da noite, São Paulo. Mas tem que dizer, eu quero ir na torcida Peugeot Estádio 97 pra ir, certo, Beijinha? Como é certo? De uma época... Nossa, que susto! Você tá aí? Acordou, velho? De uma época que tinha... Às vezes, pra não falar bobagem, eu juro me abstenho. Nossa, mas 20 minutos, calado. Foi indireta pra quem? Essa foi uma indireta pra quem? Pra todo mundo, velho. Mas a gente só fala bobagem. Tá mala pra caramba, hein? A gente fala pra caramba. Tem uma época, você falou de segunda-feira, teve uma época... É por isso que dá audiência. Teve uma época, se eu não me engano, era a TV Bandeirantes. Ela transmitia o Campeonato Carioca segunda às 9 da noite, lembra disso? 8 ou 9 da noite. Não, lembra que teve num Paulista, que o São Paulo teve um jogo 3 da tarde? Não, aí é, no meio da semana? Não, vou te falar, segunda. Eu fui nesse jogo. Tinha uma época que o... Como chamava aquele narrador também que falava? Ah, um corpo estandinho, Januário de Oliveira? É isso? Sim. Ele... Várias vezes. Eu lembro que às vezes tinha os jogos do Americano em Campos com o Eloy, com 40 anos, era segunda às 8 da noite, não? Tanto que o São Paulo não tá esperando tanta gente nesse jogo, que... Eu entrei no site de compra de ingresso. Eles não vão vender. Que horas? É 8h30 da noite. São Paulo e quem, Mota? São Paulo e Goiás. São Paulo e Goiás. Eles não vão vender a arquibancada. Por quê? É, porque eles têm certeza que não vai encher, então vão encher os dois anéis, não vão encher o de cima. É que o jogo é meia mozzarella, meia lite. Então né? É cativa, amarela. Mas o jogo é meia mozzarella. São Paulo e Goiás, 8h30 da noite, segunda-feira. Se for São Paulo. Pode ser o jogo que o São Paulo pode passar o Cruzeiro. Então não pensaram nisso? Mas mesmo assim, Dodô, vai dar o quê? Se for, muitas pessoas, 15 mil. Passar o Cruzeiro vocês não passam, porque vocês podem... Pode encostar. Vocês, vamos supor, vocês ganharem agora... A gente ganha contra o Chapecó. E se por um milagre o Palmeiras ganha o Cruzeiro? Milagre. Exatamente. Na próxima a gente pode. Né? E eles perderem. Na próxima pode ficar um ponto. Meu Deus do céu. Agora, a coisa é a seguinte: esse calendário brasileiro é uma piada. O Muricy tem razão. São Paulo jogou aí na quinta-feira e jogou de novo. E aí vai jogar contra o Emelec. O Emelec, o jogo é longe, hein? O jogo lá tem altitude, é longe, lá o jogo é difícil. Não, mas o primeiro jogo é aqui no Morumbi. O segundo jogo é lá. Menos pior. Vamos lá, vai, primeira ligação de hoje, ouvintes ligando, ouvintes participando, as Globo tocou, tem ouvinte pra participar aqui, 3284-7097. Aí, ó, já tocou as Globo, tem aí. Ouvinte, alô? Alô? Quem fala? Alexandre. Fala, Alexandre, tudo bom, meu? Tudo bem, cara. Tudo Alexandre do quê? Donizete Moraes da Silva. Ó, Moraes da Silva. E quantos anos você tem? Tenho 42. Eu não entendi o que você quer dizer. Ó, o Moraes da Silva. O nome de cantor, assim. Moraes da Silva? Não tem. Moreira? Nome... Ah, tem. É o nome de um cantor. O nome de ministro. Nome de cantor. De... Moraes da Silva, ministro da Justiça. Não tem um nome de cantor? Glamouroso? O que é aquele lá, o Moreira? Como chama? O que Moraes Moreira, menino. Moraes Moreira. É, meu amigo. Cantava lá. Lá vem o Brasil. Você encontrou esse cara na Copa, no aeroporto, onde foi? Em Fortaleza. Pra vou tirar uma onda, né? Tirar uma foto com o Moraes Moreira, né? Nossa, velho, como o cara é mal-humorado. É mesmo? Porra. Chupa, trouxa. Quer fazer gracinha, acho que tem todo mundo tá disposto. Moraes, tira uma foto comigo. E ele? Ele não falou nem sim, nem não. Ele só fez assim pra tirar e acabou. Ah, então ele foi educado. Ele e o Agressi Jones. A Agressi Jones não merece o pão que ela come. Que isso, Bernardo? Aí se lascou, trouxa. Ele adora a Grace Jones. Não, é legal que ele chega todo pimpão, né? Ele chega assim, oi, não tira foto. Pode falar pro Gustavo, a mulher tirar uma foto? É. E se ela tivesse atrasada? Ela falou que ela tava atrasada. Então, deixa eu te falar uma foto hoje. A mina foi legal, ainda falou com você. Não, você tem que ver como. Qual que é o nome da mulher? Grace Jones. Grace Jones. É Grace Plug. O negócio é o seguinte: tem pessoas que chamam Glace, tá, o idiota? O negócio é o seguinte: é o Cebolinha. Marrom Glace, né? Marrom Glace. Mas ó, imagina lá, plim, blum, lá no negócio. Atenção, senhora Grace Jones. Seu voo para embarque imediato começa a não sei o que desse momento. Então, que eles usam. Qual que é o termo? Ela estava até de carrinho. Vê um carrinho a partir buscar desse ela. Mas é verdade. Bom, qual que é o termo que a mulher do check-in fala lá? Atenção, senhora fulana de tal. Eu fico com uma raiva dessa desgraçada ou do desgraçado. Que às vezes está atrasado no aeroporto. O voo atrasa por causa desse cretino. Aí chega lá a mulher, mas é verdade. Aí chega lá a mulher lá, atenção, fulana de tal. Embarque imediato pelo portão tal. Se a senhora não aparecer, a senhora tá fuzilada. Tá bom, mano, beleza. Tá com sapinho, mano? Tá bom, mano. Mas é verdade, é esse idiota vai lá, a mulher puxando a mala correndo. Vamos tirar foto, vamos tirar foto. Legal, legal. Bem feito. Fala, Dudu. Alexandre, não, desculpa, você tem 4.2, né? Isso. RG, 4.2 hoje. Daninho, ó, aproveita que os caras estão falando desembestadamente aí, fala logo onde você morais, velho. Sensacional! Senão não vai dar tempo, velho. Sensacional. Ah lá, muito bom, muito bom. E qual que é o bairro aí? É Núcleo Colonial. O Benja já matou, já vai lá. Tô entrando. Colonial. Qual que é o nome? Núcleo Colonial. É, que é igual café, colonial. Café colonial. Não, o que acontece é o seguinte, ele já ligou aqui. Já. Isso aí ele já ligou e é em Ribeirão Pires. É isso mesmo, né? Matou. Eu acertei. Falando em matar, Domênico, qual que ideia tá legal essa semana, hein, mano? Você não vai me contar aqui, né? Tô falando que tá legal pra vocês, tipo... Ah, tô assistindo toda hora. Só amanhã à noite. Quem morre? Amanhã à noite. Morre o cacete. O Alexandre, e aí, qual que é o time? É Corinthians. Coringão, mano, Coringão. Ô, amigo. Peraí, só um minuto. Você sabe que eu lembrei? Vocês falam de segunda-feira? É. Hoje tem campeonato inglês, tá rolando. 5 horas ao vivo. Ah, mas é Inglaterra, né? Mas segunda-feira em qualquer lugar do mundo. Ah, mas é em Manchester, pô. É, mas não lá é outro horário, né, meu? Eu fui em Manchester City, mas já... Manchester. Para, eu ia até se fosse segunda, terça, quarta, é todo dia. Ô, amigão. Ô, mano, segunda-feira não é segunda-feira em qualquer lugar do planeta? Não, claro. Depende. Claro que é. Pra cabeleireiro, não. Soletri. Ô, amigão. É folga. Fala, mano. Não trabalha. Você acha que o Corinthians entrou novamente na briga aí pela disputa do Campeonato Brasileiro ou você acha que o Cruzeiro já levou esse título? Não, o Cruzeiro já levou. Eu acho que o Cruzeiro já levou. O Corinthians oscila muito, mano. Não dá pra confiar, não. Também acho. Inclusive, não sei nem se o Corinthians pega Libertadores, cara. Eu acho que esse ano a gente não vamos cair, não vamos fazer nada, mas isso não vamos ganhar nada, não. E prejuízo, porque o Campeonato Brasileiro, cara, você tem ali o Cruzeiro disparado já na ponta com 59 pontos. É, o segundo colocado é o São Paulo com 52, o Inter é o terceiro com 50 e o Atlético também tem 50. O Corinthians ele tá com 49 pontos, mas é aquele time que muitas vezes acaba dando aquela ramelada. Ah, mas é que tá, Domênico. Ó, uma vitória aqui, vocês passam, vai chegando no São Paulo. Não, o Corinthians pode até passar o São Paulo, dependendo de uma combinação de resultados. Passa do número de vitórias. É, o número de vitórias do São Paulo é maior. Vocês têm muito empate, né? Mas o Corinthians, independente de qualquer coisa, ele não tá jogando um futebol convincente, cara. Não tá. Infelizmente, não tá. É, acredito também. E jogador também que não dá, não pode jogar no time, não vestir a camisa do Corinthians, não. Mas infelizmente todo clube brasileiro tem esses caras aí que você tem que compor elenco. Não adianta falar que você vai montar um time aí com 11 caras aí que poderiam ser titular em qualquer clube da Europa. Enfim, falar, não, no meu time é craque desde o número 1 até o número 11. Porque infelizmente você precisa ter os cabeças de bagre, cara. Mas não craque, cara, mas o cara que tem vontade de jogar. Eu já vi Corinthians em 90, algum time do. Jogou com o time do Atlético, ó, o primeiro jogo lá. O Corinthians classificou em oitavo e o Atlético, se não me engano, em primeiro. O time do Corinthians 90, quem tinha de craque no Corinthians 90? Nada, não tinha ninguém. Entendeu? Ah, mas aquele time de 90 era horroroso, com exceção aí do Giba na lateral aí do Neto. Horroroso não era, não. Ah, era fraco. Eu era bom pra caramba em 90, rapaz. Com exceção aí do Ronaldo, do Giba e do Neto. Era bom pra caramba. Não, não, não, não, não, não, não, não, não, discordo. Era um time guerreiro, era um time com esquema tático, tinha o Fabinho, ponta direita, tava jogando muito. O cara daquele time era o Neto. Não, mas eu não tô falando. Era bom pra caramba. O Neto era o cara do time, não tô falando isso. Você falou que o time era horroroso, não era. Ele tinha um baita não goleiro. Era horroroso, eu falei que era fraco. Também mas não era. Tinha o goleiro. Que o São Paulo tinha. Tinha o goleiro, que era o Ronaldo, que era um goleirão. Falei, Ronaldo, Giba. O Giba, Neto. Que era um bom lateral direito. Aí na lateral esquerda era o Jacenir. E não era essa ruindade toda. A pessoa pegava no pé por causa do nome dele. No meio de campo Guinei, você tinha. Guinei, brincadeira. Guinei, zaga. No meio de campo. Mas você tinha o Marcelo Dian. Esse era o Marcelo? Marcelo era bom zagueiro. Bom zagueiro. Aí no meio de campo, o Guinei, ele não era mal, que o Guinei se queimou depois daquele erro contra o Boca na final, no, na, na final não, naquela, naquele jogo contra os dois jogos contra o Boca em 91. Você tinha o Márcio Bittencourt. Pô, o Márcio é guerreiro, cara. Márcio joga. O Ezequiel jogou muito no Corinthians. Aí você tinha o Neto, que foi a grande diferença. O Neto foi o melhor ano da carreira do Neto, foi aquele. Na frente você tinha o Fabinho, o Pão Direito, que jogou muito. Tupanzinho. Muito. Você tinha o Tupanzinho no banco. Você tinha o Mauro Van Basten, que não era craque. Mauro Van Basten. Mauro era ruim, cara. Não, o Mauro não era ruim, não. Ah, era grossão. Não, sim, não era um craque. Não é um dos top 10 da história do Corinthians. Mas é, um jogador, de bagre, né? Mas é um jogador que ajudava na marcação e tal. Não tô falando que aquele time de 90 era uma seleção brasileira. A escalação não era ruim, não. Era Ronaldo, tá certo, no gol. O Giba, na lateral direita. Marcelo Dian. O Guinei e o Jacenir, na lateral esquerda. Você pega ali, ó, o Márcio, lembra do Márcio? Márcio, Bittencourt? Então, o Wilson, que era o Wilson Mano. Wilson, né? Mano. O Tupanzinho e o Neto. E aí tinha o Ezequiel também, que tava fazendo parte do elenco. Na frente era o Fabinho mesmo lá, que jogava mais recuado, que a escalação tá errada. O Fabinho não jogava recuado, não. Não, jogava... Ponta direita, não, mano. Mas não era, não era atacante, aqui tá no ataque. Não, era três atacantes, mano. Era o Fabinho, era atacante de ir pra driblar. Ponta direita. E o Mauro, e aí saiu ele e entrou o Paulo Sérgio. Então, onde esse time é horroroso? Não é horroroso, eu falei, era fraco. Também não é fraco, não, mano. Mas eu digo que era o time do São Paulo, né? O time do São Paulo na época era bom pra caramba. Era melhor que o Corinthians. É a mesma coisa, você pegar o time da Ponte de 77... Era um time tecnicamente melhor que o do Corinthians. Ah, mas na boa, cara, ó, esse time do Corinthians, pra mim, não sei se o ouvinte concorda, aí o Benjamin já falou que não, porque o ponto de vista dele com relação a esse time do Corinthians é que o elenco é fraco. Eu particularmente acho que esse time do Corinthians poderia render mais do que vem rendendo e vem apresentando. Eu acho que tem jogadores aí que poderiam ser muito mais utilizados, tem jogadores que poderiam jogar muito mais do que vem jogando, e infelizmente o Mano Menezes não tá sabendo dar essa cadência pro time. O time do Corinthians é um catado em campo, gente. É um catado. Essas vitórias contra times maiores... Você, mano, eu concordo com você, outras declarações que você deu. E o time tá rachado. Eu tenho certeza disso aí. Então, cara. Eu acho que tá rachado mesmo, entendeu? Você vê na vontade dos caras jogando no campo, na dedicação, entendeu? Eu acredito nisso aí. Apesar daquele time aí, vão falar, mas o time do Tite de 2012 era melhor que esse? Eu concordo que era melhor. Infelizmente em 2013 o Tite também não teve um bom ano, a torcida já tava pegando o pé dele, tanto é que ele foi demitido depois, principalmente de ter tomado uma goleada da Portuguesa, e acho que era até um momento legal pro Tite sair, porque eu não ia conseguir ver o Tite ali sendo ofendido e hostilizado pela torcida depois dele ter ganhado tudo que ele ganhou em 2012. Então acho que foi um momento bacana aí de fazer a troca. Foram comemorar lá com o Mano os gols? Eu não sou a favor da volta dele, não, viu? Então, o Tite também acho que não, cara. Mas com relação ao Mano Menezes, RG, é um cara que, infelizmente, eu não vejo passar esse negócio que o Tite tinha. por mais que digam e comparem, os dois times aí eram equivalentes, aquele perfil gaúcho de ser, mas eu vejo no time do Tite muito mais vontade dos jogadores, mesmo tendo uma limitação tática e técnica de alguns, porque alguns eram horrorosos mesmo, mas eu vejo pelo menos a vontade, a identificação com o técnico, coisa que o Mano Menezes não tem. O Mano Menezes é um cara solitário no Corinthians. Aí não adianta o jogador fazer churrasquinho, chegar na frente da câmera ali, dar uma entrevista coletiva ali, talvez ali pros repórteres da Globo, ou então pros da Bandeirantes, ou então fazer aquele oba-oba que eles gostam de fazer. Ai, mas jogamos pelo técnico. Ai, mas o treinador é um cara que nós gostamos. É o cacete. Esse é o cacete. Isso aí. É lógico, cara. Tá na cara que esse elenco do Corinthians aí. Porque tem jogadores que não suportam olhar pra cara do Mano Menezes. Você vê na vontade, no jogo, no próprio jogo, você vê como o time tá unido, entendeu? Mas a diferença desse time de 2012 era o Sheik. O Sheik fazia uma diferença. Não, ele tinha o Sheik, tinha o Paulinho, então, tinha uma série de jogadores que tinham muito mais qualidade do que os que estão lá hoje. Eu digo em termos de ataque, mano. O Corinthians, quando a bola cai. O Guerreiro tá subindo uma ladeira no Corinthians, velho. O cara joga sozinho na frente, cara. A bola no Corinthians bate e volta. Só quem tem capacidade de segurar a bola, fazer um giro, algo diferente é o Guerreiro. Quando o Sheik tava num nível mais alto, ele abria espaço pro Guerreiro jogar pelas pontas. O Sheik, em forma, era um ótimo jogador. Hoje o Corinthians não tem ataque, pô. Mas aí, desculpa, eu também sou contrário à volta do Sheik. Porque o Sheik já é um jogador, muito rico, é um jogador que talvez aí não tenha mais ambições na carreira, é um cara que não precisa mais provar nada pra ninguém. Eu prefiro ter aquela imagem do Sheik de 2012, aquele cara imortalizado com aquele gol contra o Boca aqui no Pacaembu, ganhando a Libertadores. Que acabou. Eu sei que o Benja vai ter uma opinião diferente. O que você acha? Você gostaria da volta do Sheik hoje? Não dá mais pra jogar no Brasileiro, né? Não, no Brasileiro não. Pô, se desse, tem que jogar quarto agora. Não, já não acho. Corinthians não tem, exceção do Sheik, do Guerreiro, pois não tem um atacante... Precisa renovar. Que chegue a ser 0,5% que é o Sheik. Sheik não pipoca, Sheik decide, Sheik chama a responsa. A maior bobagem que fez o Corinthians foi ter mandado ele embora. A dupla de ataque é o Sheik e Guerreiro. O Corinthians não tava nessa draga aí ganhando de 6-0, 1-0. O MC vai mandar o Sheik embora por quê? Mandaram o Sheik embora por quê? Porque o Mano Menezes não queria. Aí que tá. É porque os dois não suportam. Um olhar pra cara do outro. O Mano Menezes é um cara que você defende. Não é que eu defendo. A única coisa que eu falo é o seguinte. Eu não acho que o Mano Menezes, essa porcaria toda de treinador, não acho que o trabalho dele é tão horroroso assim. E não acho que ele tem toda a culpa dele. Se você perguntar pra mim, se você fosse presidente do Corinthians, hoje você traria o Mano Menezes? Não. Não é meu treinador. Eu não teria mandado o Tite embora. É outra coisa. Ele já tá lá. A pergunta que tem que ser feita é a seguinte: se você fosse hoje presidente do Corinthians, você mantinha o Mano Menezes no comando do time? Em 2000. É, pra esse ano agora. Esse final de campeonato? É. Sim. Agora, 2015, se eu tiver uma outra opção, não. Agora, esse ano, lógico que eu deixaria. Se você tivesse já uma boa opção, talvez você é um cara que falou que gostaria da volta do Tite. Se o Tite estivesse disponível no mercado para esse ano, pra acertar agora, senão outro clube contrataria. Não. Você mantinha o Mano Menezes no comando. Eu acho que um treinador, faltando um mês e pouquinho pra acabar um campeonato, vai fazer mágica. Não é questão de fazer mágica. Se você estiver planejando aí a presença do Tite ano que vem, teoricamente você já teria que começar a pensar nela no final desse ano. Não, mas dia 5 de dezembro eu contrataria, sim. É, mas 5 de dezembro poderia ser que ele já tivesse empregado. Então eu ia buscar outro. Aí se você não achar a opção, você ia ficar com peso na consciência? Acha. Eu não acho a opção, fica o Mano. Pra 2015, não brinca. Ainda bem que você não é o presidente, velho. Fica longe do cargo, mano. Ô, amigão, quem que você acha que deveria ser o presidente do Corinthians ano que vem? Se você fosse o presidente do Corinthians em 2012, você tinha mandado o Tite embora. Você também. Então. Você também, hipócrita. Então, mas eu falei. Não, você deveria falar. Não, você falou você. Não, porque você já me esculhambou. Falou que ainda bem que eu não sou. Você deveria ter dito o seguinte. Se nós fôssemos... Não dá pra ter dois presidentes. Se eu fosse presidente e você vice, ou você presidente e eu vice, e tivéssemos após jogo, o Tite tinha sambado. Então, você vê. Mas o Corinthians seria campeão do mesmo jeito. Aquele time do Corinthians ali foi o melhor que eu já vi na história do futebol. E digo mais, pra ter o quê? O Corinthians 2012 foi o melhor time que eu já vi na história do futebol. Farrão, pelo amor de Deus. Ô, amigão. Nossa. Fala, eu digo outra coisa pra você. Vai jogar com Romero. Vai jogar com o Luciano Ronaldo, lá que o Mano gosta de chamar. Vai jogar com todos esses caras, com o Jadson. Rapaz, vai jogar com... se o Corinthians no ano que vem não contrata o irmão dele. Do Não, já tá contratado. Vai jogar ele com chega em janeiro. Jadson, Renato Augusto, Guerreiro não, Romero, Luciano. Mas eu troco os quatro pelo Sheik. Mas ó, com relação ao Romero... Concordo com você. Com relação ao Romero, o negócio é o seguinte. O irmão dele tá chegando, Benji. Você sabe muito bem que às vezes aí uma coisa só funciona bem casada com a outra. A mesma coisa, você compra uma batedeira, tá? Tem a batedeira lá, bonita. Uma batedeira, velho. Você vai lá na KitchenAid lá e compra uma batedeira. Beleza, batedeira. Aí você vai aonde comprar? Na KitchenAid. É, KitchenAid que fala, é isso. Aí o bagulho é o seguinte. Ah, lojas do Bahia. Você tem... Você falou? Na KitchenAid, não é? Rapaz, mas dois jogadores do Paraguai, mano. O bagulho que vende panela, vende batedeira, vende coisa de cozinha. Isso aí é KitchenAid. Não. Aí o negócio é o seguinte, aí você compra aquele bagulho lá. Você tem a batedeira, mas você não tem aquele negócio que faz bater lá a massa do bolo. Tem. Ou seja, não adianta nada você ter a batedeira. Com relação ao Romero, ele só vai jogar muito no Corinthians quando o irmão dele estiver presente em campo. Não acredite nisso, mano. Eu vi os dois jogando juntos. Só queria me defender rápido. Ué, o irmão do Romero decidiu uma partida agora pelo seu Porteño na última quarta-feira. Qual que é o nome dele? Angel. Ele nem sabe o nome do irmão, tá enchendo o saco. Oscar. Oscar e Angel. Mas eu, inclusive, eu tô em forma. Tô por final de semana pegando de 11 a 12 mini micareta. Tô na minha melhor forma. Só as gatas, então pode trazer que eu vou jogar de novo aí. Não, mas vamos que vamos. Ô, amigão, manda aí seu placar aí. Corinthians e Vitória, quarta-feira. Meu Deus, hein? 2-1. Mais um sufoco. 2-1 pra quem? Pro Corinthians. Boa, mano. Vamos entrar nesse G4 aí. Pra quem? Como assim? É do Corinthians? E, ó, vamos começar. Quem, ó, mano? Temos que falar isso, Domenico. É verdade. Corinthians e Vitória, não boto fé, não. O negócio é o seguinte. Pautem-se no G3, velho. Pautem-se no G3. Pelo amor de Deus, mano. Porque o negócio é o seguinte. A mídia fica falando G4, G4, G4. Esse G4 é ilusório, gente. A quarta vaga leva pra pré-Libertadores, tá certo? No Campeonato Brasileiro. Porém, se o São Paulo vence a Sul-Americana, coisa que pode acontecer, porque o São Paulo é um dos melhores aí, né, que tá disputando. Você já era o quê aqui já? Eu acho que é. Ó, uma vaga. Mota. Elimina uma vaga do Campeonato aí brasileiro. Já ganhou. Não, mas o São Paulo pode ser que vença a Sul-Americana. Pode ser, sim. Se o São Paulo vence a Sul-Americana, ele garante uma vaga na Libertadores e elimina essa quarta vaga do Campeonato Brasileiro. E é a pré-Libertadores que leva aí pra aquele jogo contra o Tominho, essas desgraças. Aí o terceiro é que é pré. Não. Ô, não é. Ô, não é não. Qual o terceiro é garantido. Fala aí, Domênico, que eu não preciso de atenção. Porque não. Se eliminar. Se o São Paulo vence a Sul-Americana, São Paulo pega a vaga da Sul-Americana. Não, a Sul-Americana dá vaga pra pré. Eu sei, mas o campeão da Sul-Americana disputa a pré. Não, a terceira já entra direto na fase de grupo. Isso, manda razão. E se o Corinthians fica entre os três, o São Paulo fica entre os três também. E tem. Aí permanece, aí é o vice-campeão, agora a Copa do Brasil. Porque o Cruzeiro, se ele vence a Copa do Brasil e vence o Campeonato Brasileiro, abre a vaga aí pro vice-campeão da Copa do Brasil. E aí o São Paulo abre a vaga qual? Do vice da Sul-Americana? Vice da Sul-Americana. Não muda nada, não, é sim. Não. Acho que é sim. Não, porque o Brasil que escolhe as vagas. Quem escolhe as vagas é o Brasil, mano. É tipo assim, cara, por exemplo... Ah, na Sul-Americana é. É, entendeu? Cara, a federação a menos escolhe. Que sejam dois brasileiros na final. Isso. Coisa que não pode acontecer também. Isso. Mas aí o São Paulo vai preferir ficar com a pré do que com a vaga. Deixa eu explicar. É, isso pode ser. Vai ter que ter? É. Porque a regra é Sul-Americana. Como é? Deixa eu explicar, calma. Deixa eu explicar. Explica. Peraí só um minuto. Vai. São Paulo acabar vice-campeão, teria a vaga assegurada para ser o... No grupo direto. No grupo. Certo. Se ele ganhar a Sul-Americana, ele vai para pré? Isso, ele vai para pré. O campeão Sul-Americano ganha pré. Se é em Portugal, eu acho que o São Paulo pode abrir mão. O campeão Sul-Americano é qualificado para pré-Libertadores, gente. Só que o seguinte, o que o Mano disse é o seguinte, cada federação Sul-Americana, ela aponta os campeões. Por exemplo, o argentino, o melhor argentino classificado na Sul-Americana não precisa nem ser campeão. Tem como o 15º para Libertadores ainda? Não. Não, o Palmeiras tá fora, vó. Vaga, né? Tá bom, fora, vó. Tá louco, Alexandre, vó. Manda abraço pra quem você quiser. Vamos lá, meu brother. Ô, Dodô, posso fazer o merchan? Vamos lá. HDI seguro de baixo, pronto. Ganhou a bolsa térmica da HDI. É, só a nova linha Bozana me garante um barbear. Soletri! Muito bem. Ganhou e garantiu também aqui um kit da Bozana, tá bom? Soletri barbitúricos. Valeu, Alexandre, um grande abraço. Abraço pra vocês aí, tá? Abraço ao Cleito Bacalhau. É o amigo Marinho aí. Grande bacalhau. Tudo bom pra vocês aí. Tudo bom. Valeu, esse é o Estádio 97. Alô, vocês querem bacalhau? Lembra dele? Estádio 97, pela Energia 97, minha gente, em nome de Peugeot 208 com câmbio automático e central touchscreen, com parcelas de R$670. Conheça também em nome aqui, Tio Verde, Consórcio Remasa. Seu sonho, seu bolso. Realize seu sonho sem detonar o seu bolso. Ligue 3142-3440. Agora tem recado importante do Benja, né, da BV. Olha só, amigo, você já conhece o Credicasa da BV Financeira? Com ele, seu imóvel quitado transforma seus projetos de vida em realidade. E olha, você terá um crédito de até 60% do seu imóvel para usar como quiser. São até 10 anos para pagar em parcelas fixas e com taxas reduzidas. Então ligue 3003-7888. 3337888 ou acesse o site www.credicasabv.com.br. Vou repetir, www.credicasabv.com.br e encontre uma loja BV Financeira mais perto de você. É isso aí, amigão. Credicasa BV, o imóvel que você tem vale o crédito que você precisa. É BV. Bons negócios pra você. Estádio 97. Bem, meus amigos, agora eu quero falar com você que tá aí precisando dar uma virada na sua vida, hein? É, você que não está trabalhando, ou você que está trabalhando, mas não está na área que você queria. Então, olha, vou dizer um recado pra você, então, que tá trabalhando na área, de repente, que queria também trabalhar em outra cidade, né? Talvez até, deixa eu pensar, aqui no exterior, né? Então, olha que recado legal. Estão abertas as inscrições para as turmas de 2015 da Banditech. A Banditech, você já sabe, é a melhor faculdade de tecnologia do país, a única com curso de inglês integrado ao currículo. E 75% de aulas em laboratório, isso mesmo, 75%. Com tudo isso, cara, aí sim você vira o jogo, hein? Você encontra uma bela vaga na área que paga bem, inclusive, pode até trabalhar aqui, né? Ou em outra cidade, de repente, ou em outro estado, ou até mesmo, meu amigo, em outro país, hein? E olha, já tem muito ex-aluno da Banditech fazendo isso, se dando muito bem também, viu? Pra que ficar aí na defesa? Vai pro ataque, cara! Faça a Banditech, porque com a Banditech você vira o jogo! Acesse banditech.com.br e faça já sua inscrição, hein? E você ainda concorre a bolsas de 20 a 100%. São três cursos: análise e desenvolvimento de sistemas, banco de dados e redes de computadores. Banditech, a faculdade de tecnologia da sua vida profissional. DJ Braca Fumigante, Braca Fumigante, Braca Fumigante, Braca Fumigante. Abraço pro grande Oscar Ulisses. Grande. Quem? Grande, Oscar Ulisses da Rádio Globo. Oscar Ulisses. Hoje ele faz 25 anos de casado. Boa. 25? Hoje. Tá devendo ainda quantos dólares pra ele daquela época do Japão? 100 dólares, né? Mas é um lixo. Que é um lixo? Essa música. Que é essa pra criar isso aí? Isso aí é essa pra criar? Lixo é você, tá louco? Música pra Zia. Pelo amor de Deus, tá louco. Lixo. Como é o nome disso aí do mesmo? Falar de Earth Wind and Fire. Earth Wind and Fire. Essa música. Lixo é você. É Wind and Fire. Você não sabe o que é música, você tá louco. Eu acho que o Earth Wind Fire aí, eles copiou. Eles copiou o Sapacril aí, o mesmo ritmo. Isso é de dentista. Isso aqui é sensacional, não tem foda, tem isso, harmonia, é? Tem letra, tem tudo. Você tá louco falando que isso é. Dudu! Alô, tô copiando o Sapacril. Posso dar uma notícia? É isso aí. Pode falar. Pode dar uma notícia. O São Paulo e Souza se acertaram aí. E o Souza agora é em definitivo do São Paulo. Que é bom pra caramba, o Souza, diga de passagem. Ele já tinha entrado um acordo com o Grêmio, né? E certo. Aí no final do ano, o Grêmio ficou com o Rodolfo, né? E o São Paulo ficou com o Souza agora em definitivo, tá tudo acertado. É 2017. É, o Souza. Bom negócio, Mota? Bom negócio. Muito bom negócio. Ele rateou um pouco no começo e tal, mas se firmou, jogador muito bom. E ajuda muito o time, né? Bom, né? Algumas mensagens chegaram pelo aplicativo em nome de Hello Food. Procurando alguma coisa pra você comer? Ah, Hello, delivery no Hello Food. Baixe já o aplicativo. Deu fome? Dá um Hello, mano. Em nome de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Ó. Cláudio Manzano mandou aqui, boa noite. Há tempos enviei uma MSN sobre interferência do sinal da rádio de, MSN, da região de... Peraí, cara. Soletrando. MSN. MSN. Não era um SMS? O que tá escrito aqui? Não, ele errou. Ele errou. Tudo bem, mas eu não posso ler errado. É. Ele é piada com ele. Tá vendo? É o corretor ortográfico. Eu não sou corretor. Eu tô aqui pra ler o que tá escrito. O problema é de vocês entenderam ou não? Inclusive, ler o erro. Que grosseria com o Hulk. Porque hoje eu não tô de saco pra vocês, não. É isso aí, Domênico, eu vou comprar esse prédio e te tirar daqui. Muito obrigado. Tá muito nervoso, Domênico. Bem, tá bom. Região de Vinhedo. E Valinhos. Tem uma rádio evangélica na frequência, puta vida. Meu amigo, minha amiga. Voltei a ouvir melhor o programa esportivo da Rádio Brasileira. Abraço, Cláudio Manzano. Quem mais mandou aqui? Deixa eu ver. Salve Santos RG! Quem mandou aqui foi o Valmir Gomes. Together, Valdir! Valmir! Deixa eu ver quem mais aqui. Fábio House. House? Fábio Ralph. Domênico, The Walking Dead não é nada comparado ao Breaking Bad. Ah, isso realmente. É a sua opinião, porque eu acho melhor. Não, o roteiro é melhor que Breaking Bad, hein? Mas não perguntei. Eu manjo de roteiro, não quero saber. Você acha, velho? Calma, velho! Me ajuda aí, Domênico! Oi, juiz, cadê o juiz, pô? Deixa eu cortar tudo aqui pra mim retomar o programa bem aqui. Eu não vim aqui, RG número 2, só você comigo aqui. Sim. Eu vim aqui e perguntei assim, eu fiz essa pergunta. Qual é a melhor seriada de TV? Walking Dead ou Breaking Bad? Fiz essa pergunta. Então, eu quero que se dane o que escreveu aqui. Ah, juiz. O que tá escrito aqui. Conta pra mim, conta. Pode crer, o Walking Dead é muito louco. É, Walking Dead é muito melhor. Eu tenho que alugar a outra temporada, que eu parei na metade. O mano nunca ia entender Breaking Bad. GOT é muito melhor. GOT também é bom. Morreu aquele jogador. E o jogador que foi comemorar lá morreu, hein? Morreu, morreu. Na Índia. Nossa. Também mó bestão. Não. Acho que é. Quis dar um mortal duplo, velho. Puta, que coisa aquilo, hein? Ô, tá que é ruim isso também, o você. Leandro não comemora gol assim, não? Não, porque ele não faz gol. Ruim apelido. É sensacional, né? Ah, essa música. Domênica, essa música a gente ouviu um coladinho, uma delícia. Aquelas músicas que o mano disse que é músicas pra procriar. Ah, é da cueca isso aí. Isso é música pra fecundação. É, ou senão um relax pós a fecundação. Exatamente. É pra você colocar depois. Essa música aí toca em clínica de inseminação. Com certeza. É pra transar coladinho, né, Domingo? É, essa aqui é. Ó, Luiz Garisto diz aqui, mano. Oi. Não é o técnico do Corinthians que é ruim, e sim o time que é uma porcaria. Ó, o cara que tá meio puto da vida aqui, hein? Olha, volto a repetir o que eu já disse inúmeras vezes aqui. O Corinthians contra adversários grandes, tá certo? Times que podem buscar o Campeonato Brasileiro, o Corinthians conseguiu vencer tanto em casa quanto fora. O Corinthians ele tropeça nas porcarias, gente. Ou seja, um time que vence aí Cruzeiro, Inter, chamamos outros times, Fluminense, São Paulo. Mas é verdade, RG. Desculpa, é um time que deveria e teria a obrigação de estar brigando pelo título brasileiro. Verdade. Deixa eu ver aqui, Magui. Acercos Yoshida diz aqui, ô Dodô, fala pro Mota, que ele é modinha, que ele forçou dizendo que o Ceni decide jogo, eterno freguês do Timão, vai Corinthians, abraço Alexandre. Eu perguntei pra você. Ai, tá vendo? Você sugeriu aí o que dá, ó. Eu perguntei aí. Se o, pra aí. Você o mito é mito, decide jogo. Tá certo ele, tá certo? Eu não perguntei. É, mas então, você tá dando um exemplo aqui, tá vendo? Trouxa. O Vint pergunta e toma batalha por causa do você. Fazer, tá certo. Mandou, citou o nome, gente, aqui é... Quem mais? É, mas eu vou respeitar a opinião do ouvinte, gente. Eu gosto de você, viu? O Domênico falou, vamos aos tweets, é pra saber a opinião do ouvinte. Diretamente o Domênico tá perguntando o que eles acham ou não. Mais ou menos. Benja, o mano é muito ignorante. O tá Tite lamenta e não há. Acho que esse mano é um outro mano, hein? Ah, o Mano Menezes, não acha mano aqui. Eu também sou. Benja, o mano é muito ignorante. O Tite lamenta, deve ser isso. A não recuperação do Adriano, já o mano preferiu excluir o Sheik. O Tite lamentou a não recuperação do Adriano e o Mano já preferiu excluir o Sheik. Tu comenta isso aí. É o Carlos que mandou aqui a mensagem. O Adriano no Corinthians, ele fez um gol extremamente importante contra o Atlético Mineiro no Pacaembu. Isso, ó. É, mas foi um gol até que se ele não tivesse feito, o Corinthians seria campeão naquele ano. Mas mesmo assim ajudou a sacramentar o título. Provavelmente o gol mais caro da história do Corinthians. Foi. Mas valeu o título brasileiro. Jogou 3 minutos, fez um gol. Jorcival Fernandes e Oliveira Júnior. Ainda saiu com uma bala de lá, porque o Corinthians mandou ele embora. E ele fez um acordo, ainda levou alguns milhões do Corinthians. Levou uma graninha. Jorcival. Eu também queria sair com uma bala. Jorcival. Eu também queria sair com uma bala também. Boa noite. Boa noite, tem mais aqui. Luiz Lucas Henrique pergunta: afinal, Dodô, Palmeiras cai ou não? Já falei minha opinião que não. Acho, né? Fala a opinião, vamos já guardar. Que música gostosa, Domênica. Coisa gostosa. Domênica? Sai pra lá, você, ô trouxa. Tô falando da música, você não gosta? Vai pra inferno. Ah, você vai ser agressivo, eu vou embora. Eu não vou ficar. Marvin Gaye. Aí sim. Aí, mano. Aí sim. Mas essa é a versão meio dance, né? Ela? É. Era a profissão de Marvin Gaye, né? Tô ficando ereto. Como diria o Mano Brown, nós sabadão na Marvin Gaye. O que ele fazia, Domênico? Vamos até o final. O Marvin Gaye. Vocês gostam mais da outra versão ou dessa? Eu prefiro a outra. A original é melhor. Essa daí é meio de strip, tá ligado? A mina no polidense. Ah, estou ficando ereta. Que isso? Ereta. Ah, essa música aqui que eu vou fazer. Tá maluco? Tá louca? Você pegaria o Bano nessa música? Ah, eu levaria ele no Botão da Fernando Dias. Qual? Qualquer um, com você, qualquer um vai. A gente vai não complica, ô Domênico, o Bal virou o sonho de consumo dos caras aqui na rádio. Pois, a mulher, a mulher que ouve essa música aí numa sexta-feira à noite ou sábado à noite, Benjamin, ela fica em período fértil. É verdade, mesmo não estando. Ô Beijo, você falou do Vieira. Eu falava uma coisa, é muito tonto. Né? Eu vou no banheiro já volto. Las Vegas, sabe o que ele tá fazendo? Dormindo o tempo inteiro. Fica no quarto, tirando foto do quarto do hotel. Ó, Portuga, eu tô... O Vieira meio bocó. É, eu estou com fome, viu? Ah, certo está você, certo está você, Domênico, porque essa dica vai pra você que está solteiro e cansado de jogar sozinho. Sabe aquela moça lá do escritório, aquela secretária boa, ou aquela da academia que você tá paquerando? Mas você não sai do 0x0, né, cara? É o seguinte, chama já pra um happy hour no Outback. É, além do incrível chopp na caneca, congelar aquela caneca própria pra você tomar aquele chopp zero grau, drinks especiais você vai encontrar lá e você vai poder saborear exclusivos steak dealers, quesadilhas recheadas com carne e mix de queijo, cebola, pimentões verdes e vermelhos, servidos no delicioso molho ranch. Esperando quem? Ou se não, Rick D's mini hambúrgueres com uma porção de 6 mini burgers com ketchup, mostarda, picles, queijo, cebola roxa, tudo servido com aquelas fritas que só tem no Outback, né? Ah, rapaz, isso é mais do que tudo aquilo que você poderia imaginar. Vai pra lá, rapaz, não fica vacilando não, ou você vai acabar sendo jogado pra escanteio, hein? Então, acelera, corre pra lá, explore seu momento, Outback. É isso aí. Tá com fome, Domingo? Isso aí, vamos lá. Ah, tô com fome. Domingo, come, menino. Não, mas não, come você, que isso? Você. Tá louco, velho? Vou te dar um tabefe no meio da orelha. Me ajuda aí, ô, tá maluco. Estádio 97. Teodon, meu amigo. Hã? Teodon? Tenho de dar uma muquefa nele. Não, mas por exemplo, imagina lá, o avião que você tava foi pro saco, ele caiu. Caiu. Só sobrou o piloto. Sobrou o piloto. Você comeria uma carne humana? Você tá louco, não. Acho que não. Um pedacinho de perna, assim. Não sou... Como é que chama lá? Ora, de novo que? Essa conversa. Já foi essa conversa. Barbaridade! Domingo comendo! Brincadeira! Coisa louca! Se tiver uma veia lá, eu como. Não, tô falando no sentido de comer, de mastigar carne. Então, a veia. Você comeria mesmo? Não, mas veia é carne é dura. Domênico, eu quero fazer um filho com você, menino. Eu vou falar o que fazer. Fazer o DNA aqui, o Domênico Aguinaldo. Estádio 97, pela Energia 97, em nome de HDI Seguros. Ele bate pronto, consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também vem em nome de Peugeot 308, com teto panorâmico e rádio MP3, USB e Bluetooth, por apenas R$690 por mês. E tem um esperando por você na rede Peugeot. Vamos lá, mais ouvintes participando aqui. 3284-7097. Ó, Ibratelli já tocou aqui, ó, Ibratelli. O Asdrubal, né? Ó, Asdrubal aqui, ó. Alô? Alô? Ixi, Marisa. Agora é dois. É DJ. É uma porcaria, viu? Vamos lá tentar aqui de novo. 3284-7097, Osrobó. Alô? Alô? Quem fala? Ah, Dodonzinho, consegui, caralho! Pode ligar por que baralho. Delícia, menino, pega meu telefone aí! Ele falou baralho. Baralho, uau! Baralho, meu, você é foda! Ele falou ódio. O próximo palavrão você tá fora. É, dá corda. Só um minuto. O próximo. Só um minuto. Ouve. O próximo palavrão você tá fora. Você sabe que você tá no ar. Não, tô dentro então, agora. Então pera. Boca fechada. Cuidado. Vou melhorar o nível disso aqui, cuidado, Pastor Everaldo. Cuidado. Senão aí vira bagunça, pô. Pastor Everaldo. Não. Fechou. Tem um monte de gente. Tem um monte de gente ouvindo, vai tirar. Criança no carro. Tem muita mulher, muita exatamente, criança escutando no programa, tá ligado? Exatamente. Não vamos descambar o bagulho, não, velho. Não descamba. Vamos lá. É, teu nome completo? É Wilson Ribeiro Costa. E quantos anos você tem? Eu tenho 35. O RG 3.5 hoje. Hoje, do jeito que ele entrou. Uma euforia desgraçada. Velhinho, ó. Encosta, fica calmo, entendeu? Relaxa. Relaxa. É pra relaxar, pô. Mas depois você encosta, tá? Encosta. Gostei. Ó, meu filho na linha aí, irmão. É meu filho. Fala aí, quem me chamou? Eu te chamei, porque é o seguinte. Ah, não, você não. Teve um compadre meu que foi no casamento onde você tocou. Ah, quem? Um compadre meu. Compadre? Foi no casamento que você tocou. Ah. Sabe o que ele disse? O que, que ele disse? E o som tava bom. Ah, foi bem essa, viu? Gostei, será? Gostou? Wilson? O nome dele é Wilson, tava bom. Vai ter festa de energia na Vebre? Vai ter dia 8, mas calma que... E eu posso ir? Nós voltamos a ficar meio... Você pode não ir. Se eu não vou, você tá ferrado também, tem né? Tem dois jogos difíceis pra ganhar. Você tem que torcer pra eu ir. Não, mas você tem que torcer pra nós sair do esquema. Ah, então, mas... Aí eu descolo pra você um par de ingressos. Tá ó, foi assim, eu vou descolar 4 ingressos tá pra você, se eu o Palmeiras estiver bem longe. Eu posso levar o Aguinaldo, que quer coisa com você? Não, o que quer coisa Aguinaldo comigo? Você acha que é o Aguinaldo vai comigo? Ou quando que é essa festa aí, ó? Você quer ir, Catra? Eu quero. Deixa você ir lá. Você dá pros meus filhos também. É, não. Aí não dá, né? Você quantos filhos você tem, porra? Quantos? É prejuízo. 100? É. Aí não dá, hein? Não dá. Não dá. Faz. Ô, Wilson, Fala aí, Dodô. E o bairro? É Arthur Alvim. Ah, Arthur Alvim. Do lado da Black Tick Arenas ali, que tá aí. Da, pera, do lado da onde? Black Tick é a casa da tua arena. Black Tick. É, viu? Isso. E quando, é a casa da velha que chama mentor aí, ô trouxa. Tem que pagar. E quando volta? O que vem tem o nome. E quando volta? Quando volta o quê, Rivian? O Arthur Alvim. E quando volta? Sensacional! Sensacional! Essa daqui a pouco é uma revelação forte no meu programa, vai ser forte. Sensação é muito boa. Derruba esse mané aí, Domingo. Não. Ô, mano. E o time, meu tonto? Aqui é pouco, Dodô. Aqui é pouco, Dodô. É pouco. É um loser mesmo. É nóis. É o Dodô, o Portuga pra falar agora. Portuga? Rapaz, tem uns dias atrás que eu tô no Palmeiras que eu me matar, que eu falei que o time era uma merda, rapaz. É nóis. Eu lembro que você falou que era nóis também, Portuga. Então é nóis. É o Dodô e o Rude. Eu gosto do Palmeiras também. O Wilson, que é palmeirense. Pergunta agora é se você quer ir na torcida Peugeot Estádio 96 pro clássico. Eu quero ir na torcida Estádio Peugeot 97. Aí você vai, agora você vai. Já tá marcado. Que hora que é, Baqui? 3 horas. 3 da tarde? 15, mais conhecido como 15 horas. 3 da tarde, tem que estar aqui na... 15 horas. Eu vou nesse jogo também, Domênico. Você vai? Ah, é sábado, né, Dudu? Sabadão, né? Quem vai levar vocês é o Rudy. Eu vou, vambora. É o Rudy que vai levar. Aí sim, Rudy. É nóis, mano. Então tá bom. Nóis. É nóis, cara. Rudy da sorte. É isso aí, cara. Você assistiu o jogo ou não? Assistiu o jogo ontem ou não? Ô, Dudu, eu não assisti, que eu tava no compromisso, mas eu escutei com fone no ouvido o tempo todo, filho. É, o que que você achou de ouvir? Cara, o time tá jogando bem. Sabe, você vê que o time, depois que o Dorival entrou, não sei se a confiança aumentou, o que aconteceu. Ah. O único problema que eu acho ainda continua sendo aquele falha de posicionamento na defesa, sabe? O time ainda joga muito que nem a vaca louca lá atrás. O Lúcio foi campeão do mundo e ponto. Hoje em dia, eu acho que ali é pra contar como experiência mesmo, porque futebol, que é verdade... Mas já que acontece, esse jogo contra o Santos, o Santos é meio traiçoeiro, o Santos é malandro. Porque ele sabe que ele tem um contra-ataque muito rápido, então ele te dá um campo pra você jogar. Aí você tem uma falsa sensação que você tá dominando o jogo. Aí numa escapada os caras metem o gol. O Santos fez isso ontem. O Santos sabia que a zaga do Palmeiras era lenta. A zaga do Palmeiras foi indo, empurrando a defesa do Santos, porque o Palmeiras tava teoricamente dominando o jogo, tocando bola, mas também não entrava. O Palmeiras não perdeu gols assim. Teve uma bola do Henrique, que, vamos dizer, aí fica na hora a critério de quem tá jogando. Se ele podia bater de primeiro cruzamento, ele foi matar e dominar, no que ele matou e dominou, o zagueiro do Santos tirou ele do lance. Agora, mas ele não perdeu um gol feito. Não foi isso, Rudy. Uma chance, apenas, né? Uma questão entre bater pro gol direto, que dava pra bater no cruzamento, que a bola veio fraco, ou dominar. O que acontece? O Santos, ele finge de morto pra comer o coveiro desprevenido. Sair na velocidade em cima do Lúcio, claro que ele ia levar vantagem. Pô, como lembrou o Serginho Café? Grande Serginho, abraço Serginho Café. Gente boa. Ele disse que acho que foi o Jorginho, né, que deu uma entrevista dizendo que foi. No Palmeiras, jogo, bola, era nas costas do Lúcio. Iam ganhar muito jogo em cima dele. E aí, Domênico, no primeiro turno, esses últimos 9 jogos, o Palmeiras fez 5 pontos. Foi com Gareca, né? Foi muito ruim. Então. Mas se fizer a mesma coisa agora, tá ferrado, hein? Não, então, só tô dizendo. Quase 5 jogos? Fez 5 pontos. Do Santos pra frente? Dos 9 jogos. Dos 9 jogos. Próximo Grêmio. Contou o Grêmio. Dos nove que faltam. Me mandaram agora ali. Pera aí. Vê aí direito. Dos últimos 9? Vou receber a mensagem. Tanto que o Palmeiras estava até bem, daqui a pouco sumiu. Pera só um pouquinho. Dos últimos 9 só fez isso aí de ponto? No primeiro turno. Com Gareca, Dodô. Perdeu pro Cruzeiro. Empatou com o Bahia. Pera aí. Perdeu pro Atlético, perdeu pro São Paulo. Voltei aqui. Perdeu pro Inter. Rodada 10... Perdeu pro Santos, 2-0, depois perdeu. Agora pra frente. Peguei o sempre, fala a verdade. 2-0 pro Corinthians, perdeu, não fez nenhum. Bahia, um ponto. Um ponto. Depois ficou com 2-1 atrás de Mineiro lá. Ganhou do Curitiba e empatou com o Paranaense. Perdeu do São Paulo também. O resto perdeu. Perdeu do Sport, meu. Dudu. E 3 do Curitiba. E empatou com o Paranaense no final. 4, perdeu do Inter. Meu Deus, hein? 4, 5 pontos, velho. Então, é aí que tá. Foi aí que tem medo, que né? Não, mas é outra realidade. É legal como parâmetro, tá, pra história, né? Sei lá. Mas é um outro contexto. Agora não pode ficar pensando nisso. Mas é um dado. Mas eu tô dizendo. Eu acho que pior do que isso não é possível que vai ser. Não. Mas tudo bem. claro que vocês têm que fazer a conta do Palmeiras. Mas tem a conta de Botafogo, Bahia e Criciúma? Não, sim. E, velho, esses caras aí, meu, não tem mais poder de recuperação. É, tem, também... RG. Como não tem? Não. Criciúma não, tem sim, RG. Que para. Como você Criciúma tem? Criciúma jogando em casa, não. Vai jogar Criciúma e Atlético do Paraná. Hein, Criciúma, no Heriberto Russo, próxima rodada. Só letrando Heriberto Russo. Capaz de ganhar. Então, o Criciúma tem bola pra ganhar dos caras, velho. Quantos partidos vai ganhar o Criciúma? Ah, peraí. Eu não sei, a tabela inteira. E a pressão no Criciúma é outra também. Tá, a pressão do Criciúma é menor que o Palmeiras, eu concordo com o Dudu. Não, tô dizendo. É assim, é verdade, porra. Ô, Dudu, o que vai decidir se o Palmeiras vai cair pro ano que vem são esses próximos 4 jogos agora. Tá, eu acho que tá aí. Se o Palmeiras conseguir pelo menos uns 6 pontos nesses 4 jogos, eu acho que se salva. Agora, se perder do jeito que perdeu no primeiro turno, aí é fechar o caixão, acender a vela preta e marcar a mita. 6 pontos desses 4 é difícil demais, ó. Babu, né? Então. Primeiro é o Cruzeiro lá, depois é o Corinthians, depois é o Bahia lá fora e depois é o Atlético Mineiro em casa. Se ele conseguir empatar com esses grandes aí 3 e pontos. Ganhar do Bahia... Aí 6. Seis pontos. Aí eu acho que ainda tem chance de continuar na primeira divisão. Agora, se não conseguir marcar esses 6 pontos, aí eu acho que pode fechar o caixão. Eu queria dar uma breve opinião, Domênico. Eu acho o que vai definir se o Palmeiras cai ou não são os próximos 9 jogos. Ah, é, lógico. Olha, é o que eu falo. Exatamente. É muito mais, Claudinho. O único problema é que torcer para os outros não começarem a ganhar também. O único problema é que você falou que tem que ter 3 empates, aí você colocou, né, Wilson? É, 3 empates. O lance aqui, tô olhando aqui, rapaz, vou dizer uma coisa, o time que menos empatou é o Palmeiras, do campeonato inteiro. 4 empates. Mas tem um lado bom disso, que é vitória mais. O Cruzeiro empatou 5. É, porque na época do Gareca, ele jogava, ele não falou que os times deles não jogavam pra perder ou empatar, é sempre pra frente. Aí ia tomava fumo. E o Palmeiras? E agora? E tem um problema. Ele precisando ganhar, ele tem que ir pra cima também de qualquer maneira. Ele não sei, não, então tá na 880, sabe? Então vai... E outro dado aqui muito ruim. Tem dado aí, Domênico? O dado ruim aqui é o seguinte, o detalhe, vamos pôr assim, o Palmeiras ao lado do Botafogo são os times que mais perderam. Perderam 15, Joaquim. Infelizmente, véio. É a realidade. Quase do Palmeiras, um turno inteiro. Olha que absurdo, cara. Perder um turno quase inteiro. Conta de time rebaixado. 15 jogos já é muito. É muita coisa. Faltam 9, cara. Ainda. Ó, aí que tá. E aí que depende do único jogador, que é o Valdívia, que é uma ilha no meio de Mar de Leandros, que é o Palmeiras. Aí não tem condição. Irmão, uma ilha do Mar de Leandros. Mas vocês têm, ó, vocês são artilheiro do Campeonato Brasileiro, velho. Tem um chorão com o Henrique. Tem surpresa, sinceramente, quando eu falo assim, é o substituto do Kardec. Eu falei, fudeu. Peraí. Eu falei, ferrou. Mas, ferrou. Velho, sem brincadeira, o Palmeiras, boca, maluco. O Palmeiras, pra mim, por quê? Na minha opinião, pelo ele tem que acender todo dia. O Palmeiras tem que acender todo dia uma vela pro anjo da guarda do Valdívia pra ele nem. Olha, ele não pode nem arrancar a cutica. Se ele pegar uma gripe, o Palmeiras tá na roça. É, mas se já ele vai pegar tá uma gripe. Fora do jogo contra o Corinthians. Não, isso aí é o seguinte. Calma, não tá mas fora aí. Ele vai ser julgado quarta-feira. Vai julgar. Sinceramente. Mas, gente, não vai. Sabe por que não vai? Eu explico. Eu acho que o Valdívia, ele foi enquadrado no mesmo artigo lá do jogador do Botafogo, lá o Ayrton, que pisou no Alexandre Pato. Pisou no pescoço. Mas ele pegou quanto? O Ayrton, ele foi inocentado também, ele tá... Não sei se ele já tá... Se ele tá ainda sob efeito de efeito suspensivo, assim como o Valdívia, ou se ele já foi... Julgado, definitivo. Não, mas ele, se não me engano, esse Ayrton, ele já foi julgado e foi absolvido. Ele pegou aquele jogo de suspensão. Vergonha, né? O que é uma vergonha. Cara, eu preciso só checar, porque, de fato, o Valdívia, ele tá jogando sob o efeito suspensivo, cheque lá que o Palmeiras conseguiu. Mas esse Ayrton também. Ele foi na maldade. O Valdívia, ele pensou em fazer e tirou o pé, mas já tinha feito. Não, ele pisou. Eita. Ele pisou, só que a diferença é que o Valdívia pisou na bundinha do cara do Flamengo. Na bundinha. Tá certo? Não foi na cabeça, né? No bumbum. O outro pisou no pescoço. É. A intensidade da agressão é muito mais grave no caso do Botafogo do que no caso do Palmeiras. É verdade. Então, alô, Botafogo, alô, Xenem. E outra, esse STJD é um lixo, velho. Tá certo? É uma porcaria. Quer se meter onde não foi chamado. E seu esquema é com a mãe do Beja? Olha, o respeito não tem nada de esquema. Por favor, respeite. Depois quem vai apanhar sou eu, não é você. O Benja não quer nem falar sobre isso, está. Então tá bom, o Wilson. Cara, me racho quando você começa a falar desse jeito, mano. É igual você e o Imprex, é igualzinho, mano. Obrigado, né? Eu sou igual o Karsug, não, porque eu tenho algum furo? Uma cicatriz a mais. O que foi? Você tem algum furo? Tem uma bomba, daqui a pouco eu vou falar. Vou dar aqui o furo no ar, né, pra vocês. Dá pra mim. Ó, pra torcida, escolhe um time aí que eu vou dar o furo. Escolhe. Escolhe, vai. Que demora, né? São Paulo, dá do Flamengo, vai. São Paulo, o furo é o seguinte: o Kaká vai jogar o brasileiro até o final do ano. Tá louco? Certeza, pode aí me sim, cobrar. É. Todo mundo sabe disso, tá? Então tá certo, meu furo nunca dá errado. Você é um moço sagrado. Ô Benja, você que tá por dentro aí dos bastidores aí. Aquela jovem, a revelação lá do Palmeiras, não lembro o nome do moleque lá que tá todo mundo cobiçando, você sabe? Gabriel Henrique. Acho que é Gabriel. Você sabe se já renovou? Que eu escutei os papos aí que o São Paulo tava aliciando, querendo isso, querendo aquilo. Você tem alguma informação disso aí? Eu vou falar agora pra você também. Agora se criou também um baita folclore em cima de qualquer jogador do Palmeiras que é. Mas isso é verdade, o São Paulo não. Tá atrás desse moleque aí. Mas se criou um negócio também agora que todo jogador do Palmeiras, São Paulo leva, né? São Paulo parece que passou na frente do CT do Palmeiras e ofereceu bala pra esse moleque. Bala? É. Pô, São Paulo pega toda a molecada do Brasil inteiro, parece. Mas no sábado eu entrevistei o Andrés e ele falou que o São Paulo é o maior ladrão de jogador no futebol, São Paulo. Porque ele a gente oferece condições. Ele falou isso. O Andrés? Os cara abraço bate, pro Andrés aí. Os cara batem lá na porta do São Paulo. Você é pai de um jovem promissor. Vem um clube, oferece mais pra você. Tendo cubo. Ele falou cubo? Não, peraí, ele falou. Vai tomar banho. Brincadeira, cara. Não, quando eu erro, tudo bem, mas vai ficar atrapalhando, mano. Vai tomar banho. Vai te catar, ó. Vai pipocar. Tá nervoso, não, hein? Eu gosto, Mota, não quero brigar. Vai lá. Bom, ô Wilson, e aí? Você quer mandar abraço? Vamos lá. Retira o seu. Eu quero mandar um Eu Amo Ela pra minha esposa Diva. Aí sim, salvou. Manda da cachorra do Mota. Diva. Eu sou uma diva. O nome da minha cachorra. E eu sou uma diva, ó. Desse goleiro. Quem é mais diva? Quem é mais diva? A dona Summer ou o Landucci? Olha aqui, bota, olha essa música aqui. Tá querendo se lamber, né? If I were a boy, ele quer se liberar. Você viu a bota que ele fez, velho? Se o Palmeiras ganhar do Cruzeiro, ele vem de biquíni. É, eu postei. Falou. Eu falei que vai ganhar e eu vou vir de biquíni, cara. Outro dia era um selinho no Domênico. É, tá querendo. Dá pro. Mais um? Não. Ô, Benja. Esse negócio de querer não dá, hein? Não dá, hein? Falei em mandar um beijo pra minha esposa lá, Diva. Sempre escutando no rádio vocês, né? Quando você fala, ela chegava e falava assim: nossa, eu não suporto esse otário desse Benja. Eu falei, não, mas por quê? Você não tem nada, ele é gente boa pra caramba, não sei o quê. Não é aquele que comenta lá na Bandeirantes, aquele caipira lá, não, aquele lá é outro trouxa, aquele sim é trouxa. Ó, é outro trouxa, quer dizer. Trouxa. A gente acha aquele... um trouxa também, ô, na liga. Não, pra aquele sim é trouxa, o Benja não, o Benja é outra coisa, filho. Aí é top, hein, Benja. Ela chamou eu de otário e o outro de trouxa. Mas o que tá bom, estamos nós dois no mesmo barco. Benjinha, quer dois palitinhos? Ó, quero mandar um abraço aí com o Marcão também, do Maurão. Pregar já tá, Marcão, tamo junto, Marcão. Meu, vai tomar uma água, meu. Você não tá bem, não, hein? E um abraço pro São Paulo e o Rafael Romão, gente. Não vai por esse caminho aí que não vai se dar bem. É seu caminho chão e não tem volta. Olha, deixa eu te falar, velho. A primeira pessoa que tem que se ajudar é você mesmo. Assuma que você tem um problema, assuma que você quer ajuda, tá certo? Chega na sua família humildemente, fala mandar o cara de Marine? É verdade, fala, me internem, tá certo? Aí você vai conseguir sair dessa, tá bom, amigo? Que não, por quê, mano? Quem sabe 2015 que você já tá na rua. Nada, mano. Já deu, não problema nada. Já deu, velho. Quer mandar um abraço? Seu palmeirense aí, mano. Um abraço pra vocês aí, velho. Vocês são sucesso pra caramba, mano. Oh. Parabéns. Valeu, obrigado. Velho. Obrigado, meu velho. Falou, fera. Um abraço. É o 436, né? Não. 439. 439, sabadão 3:30, eu tô aqui. 3 horas. Mas é um índio, viu? 3 horas, eu tô aqui. Vai perder, ele ficou... Ai, o ônibus não me esperou. Manda mulher. Galera, falou, um abração. Ah, tá, valeu. Olha, esse é o Estádio 97, pela Energia 97. O Mano agora tem um recado importante pra dar pra gente aqui de Poloar. Ah, vamos lá, Domênico Gato. Quando certo. O assunto é ar-condicionado, pra não esquentar a cabeça, você já sabe, né? Tem que falar com a Poloar, cara. Desde 1979, distribuindo condicionadores de ar pra todo o Brasil, cara. Na Poloar você garante os melhores preços, agilidade na entrega, além de um atendimento pra lá de especial, hein? E sabe por que a Carrier é sinônimo de ar-condicionados? Existia um senhorzinho chamado Willis Carrier. Esse cidadão inventou o primeiro condicionador de ar em 1902, tornando a marca uma das líderes mundiais na fabricação de equipamentos de aquecimento, ventilação e condicionamento de ar. Olha só que monstro, hein? Willis Carrier. Guarde esse nome, hein? E para você entrar de vez nesse novo clima, a Polo Ar e a Carrier oferecem um highwall de 9.000 BTUs. E presentaço, hein? Um highwall de 9.000 BTUs. Para ganhar o seu é só ficar ligado aqui no Estádio 97 e participar do nosso quiz que vai ao ar toda sexta-feira, tá bom? Acessa aí, ó, poloar.com.br e saiba porque a Polo Ar é a maior distribuidora de ar-condicionados do país. É muito mais em conta comprar um ar-condicionado que um eunuco, hein? Ó, estamos combinados, né? Com a Polo Ar-condicionados... Você entra no clima, amigão! Como assim, mano? Troca fumegué. Ai, meu Deus. Troca fumegué. Oi, amor. Os caras estão falando aqui, se em vez de você vir de biquíni, a sua irmã vir fazer o programa. Não, e tá vir, de biquíni. Né? Ô, Mota, não faz isso, não. Cara. Mas os caras estão perguntando. Você quer ver a irmã do Rui de biquíni? Acesse o Instagram dela. Você come os dedos? Você vê, o pessoal tá falando... O pessoal tá perguntando. Esse é problema meu. Soletrando problema. Agora, pronto. Vai. Porra, já eu falei da festa do Energia na Veia, né? Que eu vou, que você disse que eu vou. Tem um cara que continua falando. Vai, falando aí. Olha aí de novo, falando. Olha só, a próxima festa do Energia na Veia, meus amigos, vai ser no Hopi Hari, com os brinquedos funcionando. Olha que legal, a festa do Energia na Veia vai ser dia 8 de novembro, tá chegando, hein? E ó, vai ser um verdadeiro festival de diversões. Teremos todos os DJs do Energia na Veia distribuídos em duas pistas dentro do parque lá. Jogos de Atari no telão, os melhores filmes da época e muito mais. Agora imagina você o Hopi Hari inteiro tomado pelo clima do Energia na Veia, hein? Ingressos já à venda. Lojas Tente Beat do Shoppings, também lojas Offner e vendas online no site ingressorapido.com.br e também no site casadoingresso.com.br, hein? E um detalhe muito legal, porque o ingresso que você comprar para a festa do Energia na Veia vale para o sábado inteiro, hein? Então você já pode chegar de manhã e depois curtir a festa do Energia na Veia até o final da madrugada, é legal, né? E se de repente você for de carro, tem um imenso estacionamento para você guardar o seu automóvel. Agora, de repente você fala assim, não, eu prefiro ir de transfer. Teremos transfer, sim, com a Telezé Music, né? Então você pode se informar sobre o transfer lá no fone 3083-2134, tá bom? 3083-2134. Festa do Energia na Veia no Hopi Hari. Compre já o seu ingresso com o primeiro lote com preços mais baratos, mais em conta, tá bom? Estádio 97 pela Energia 97 também vem em nome aqui de Peugeot 208 com câmbio automático e central touchscreen por R$670 por mês. Incrível, né? Saiba mais em uma concessionária Peugeot, né? Vamos lá. Para mais ligações aqui, mas não, vamos para mensagens, né? Uma barbaridade aí. É, bicho. Ó, Dudu. Bela cueca total hoje. Hoje não falamos que era os bailes de garagem, né? Segunda-feira, né? E o tempinho hoje tá bom, hein? E o motel é mais barato. Ó. Essa música é um porra. Como? Não gosto de porra. Tá meio na torraca. Nossa, a música que fica falando de signo, velho. Nossa. Ah, mas ela é gostosa. Que gostosa. Não gosto, também não gosto da música. Fala de signo. Gostosa é a Marina Rui Barbosa, né? Quem é? Sweet Sugar Believe Hat. É muito bonito essa menina. Oswaldo Oliveira foi há 3 meses que o Santos não paga ele. Jura? Puta, dá F5 ele. Ele ficou no início. Ele ficou 20 minutos dormindo, velho. Nossa, perdeu as manchetes. Guarda, F5 aí, RG. O Gabriel Fechador regravou essa música aí, porra. Olha só, algumas mensagens aqui. Bem-vindo ao programa, beijo. Luiz Garisto. Garisto de Macedo. Dodô, juntou esse ouvinte, o Wilson, que parece mais corintiano do que valmeirense. E o rebaixado do Portuga só falando bobagens. Bobagem na sua opinião, troca de rádio ou vai pro inferno? Vá te catar, velho. Ai, meu Deus. Pegar na minha balança. Boa noite, galera. Concordo que o Corinthians oscila demais no campeonato, mas nos últimos 3 jogos que foram fora de casa, o time fez 6 pontos, hein? No primeiro turno ele foram 7 pontos nos mesmos 3 jogos, ou seja, nem tudo está perdido. Acredito que o time ainda chega para disputar a Libertadores. Abraço a todos, Ricardo Samará. Só para dizer que o Aguinaldo e o Catra são os melhores. Dá para rir litros com esses dois. Rir litros. Vai lá na Cantareira, Gilberto. Biba que usa essa. lá na Cantareira. Ah, o Thiago Soares de Almeida falou aqui, boa noite, amigões. Vocês são a minha alegria de todas as noites. Obrigado, obrigado. Dodô, Palmeiras campeão da Libertadores 2016. Eita! Chupa mano, fica mano, abraço, chupa mano e fica mano. É. Ah, abraço a todos aí. Momento fanfarrão pro ouvinte aí. Primeiro precisamos sair da lasqueira, velho. Tô saindo da lama, já quer fazer o... Deixa eu te falar um negócio. Meu Deus do céu. Deixa eu gemir. Você precisa ser primeiro. Vocês tomaram a nave. É hora da confusão. Nós estamos ali perto de você, Zona Confusão. Zona da Confusão. Ano que vem eu vou voltar pro Corinthians. E você não continua ganhando, não, irmão. Você tá gosto de você. Não, mas vou voltar. O mano queria ir no Corinthians ano que vem. Eu sou o nome perfeito. Tá certo? Eu vou voltar. Doriano Meira. Doriano, velho. O cara não chama nome de margarina, cara. Lamentável. Tá tendo nome de margarina, velho. A mãe falou, não, eu gosto tanto da Doriana que eu vou fazer. Doriano, velho. Lamentável a campanha da mídia contra as organizadas. 99% são pais e família, trabalhadores e cidadãos respeitados. Vai dormir, velho. Ele tá sendo irônico. O futebol deve muito a nós. Ah, opa, sem vocês o mundo tava... Olha, a ONU também deve a vocês. Esse cara merece um prêmio. A terceira morte no ano é só em São Paulo. Mas é que tá, gente. O cara é legal. Vou ter que falar um negócio aqui, que eu não gostaria de falar, mas o negócio é o seguinte, é a verdade. Não pode generalizar. Sim. Eu acho que qualquer forma de generalização é uma burrice sem tamanho. É a mesma coisa de falar, tem bandidos na favela, beleza, tem bandidos na favela, mas acaba com a favela, dane-se. Não é assim, gente. Eu acho que você tem que saber separar o joio do trigo. Pega quem não presta dentro de uma torcida organizada, assim como dentro da favela, assim como dentro da sociedade, e tira de circulação. Essa comparação... Tira de circulação. Essa comparação inexiste. Não é que não existe, porque nem sempre que acontece uma tragédia na rua, um assalto, mas é alguém que mora na favela, muito pelo contrário. Agora, toda vez que acontece uma morte, uma confusão em futebol, é torcida organizada. Eu vou te colocar como exemplo, então, o bairro do Morumbi. O bairro do Morumbi, ele foi eleito recentemente aí um dos bairros mais violentos da cidade de São Paulo, e toda a criminalidade que existe ali, nas imediações ali do Morumbi, as pessoas estão infiltradas dentro da favela também. Que aquela favela gigantesca parece essa uma cidade, tá certo? Não. Os caras, eles praticam os atos criminosos e entram pra dentro da favela. Então, mas vocês são a favor... Não é que eu defendo a... Eu defendo a torcida organizada e critico os bandidos, tá certo? Eu defendo a torcida organizada porque dentro do estádio... Porque toda morte que rola, porque toda briga é com a torcida organizada. São os bandidos que estão infiltrados. E porque as torcidas não acabam? Por que as torcidas não tiram eles de lá? Vou falar, Benjamin. O negócio é o seguinte. A torcida organizada, na minha opinião, é um reflexo e uma extensão da sociedade. A sociedade, antigamente, 1950, tá certo? 1960, quando começou as torcidas organizadas a crescerem, o objetivo era totalmente diferente do que é hoje. Porque hoje você pega alguns bandidos aí que querem brigar e matar. Antigamente, Mota, quando a torcida organizada foi criada, o objetivo era fazer festa no estádio. Por que que houve essa mudança de comportamento? Porque a sociedade... Ela, infelizmente, ela acabou desenvolvendo pro lado ruim. A sociedade, Mota, retrocedeu. Não é papo furado. O negócio é o seguinte, então, antigamente, em 1960, não tinha o número de crimes hediondos que tem hoje. Não tinha. Hoje tem. E por que tem? Porque o cidadão, ele tem uma sensação de impunidade. O que você acha que o cara sai, talvez, predisposto, Mota, a matar alguém num dia de uma partida de futebol? Isso aqui não vai dar nada. Por que que o cara, quando briga no trânsito, ele fecha o outro, ele desce do carro e mata o motorista que tá, talvez, aí, nossa, brigando, mano, com ele, discutindo no trânsito? Quanto mais você faz essas coisas, mais você se complica. Muito pelo contrário. Não tem a menor necessidade. Negativo. Anexo, antigamente, Benja, em 1970, são opiniões. Todas as mortes. Volta a falar. Deixa eu terminar, mano. Calma. Show, terminar, depois vocês falam. Baixa um pouquinho a trilha aí, por favor, Domênico. O negócio é o seguinte, antigamente, em 1970, pelo menos eu não vi nenhuma informação de um motorista que brigou com o outro no trânsito, tá certo? Saiu do carro e baleou o outro. Antigamente não tinha isso, nossa, gente. Tem hoje. Não é nada a ver. É porque você tem uma opinião divergente, você gosta de depreciar a opinião dos outros. Fala de futebol. A minha opinião, não. Ué, faz parte do tema. O vídeo colocou em questão. Então só me responde agora, você nunca pergunta. Você nunca responde. Fala. Por quê? Todas as mortes, porque todas as confusões, emboscadas, né? Parece até ataque terrorista. Todos, 100%, não é 99%, é torcida organizada. Porque tem bandidos infiltrados dentro da torcida. Então, ok. Por que que as torcidas sabem que eles são os bandidos e não tiram eles? Deveriam tirar. Mas não tiram. Alguns são expulsos. Alguns são. Não, de fato, alguns são. Você tá concordando, tem que acabar com elas. Benja, na minha opinião, acabar é o quê? Tirar a camisa, uma faixa, uma bandeira? Desculpa, isso daí é chovendo molhado. Isso aí é medida paliativa. Já tentaram acabar com a torcida do Palmeiras lá? Era mancha verde, virou mancha alviverde. Por que você não vai mais em caravana? Porque você sabe que é encrenca hoje. A questão não é ser encrenca, Benja. A questão não é ser encrenca. Hoje, infelizmente, aí eu não tenho uma disponibilidade de tempo, porque eu trabalho muito. Ô, Bá, você deixa o seu filho mais velho. Já não é nenhum. Eu trabalho muito. Você deixaria teu filho mais velho ir em torcida organizada? Não, hoje não. Ô, Mota, se você tivesse um filho, você deixaria? Nunca. RG? Imagino. Ô, Landucci? Não. Ô, Dodô? Eu vou, bom, eu vou em jogo, hein? Você deixaria? Se você tem um filho, uma filha que gosta de futebol, mais velho, que é em torcida organizada, você deixaria? Ah, hoje não. Não deixo nem em estádio mais. Ó, mano, sabe o que eu tenho que defender? Ó, eu só acho o seguinte: eu acho que os caras ontem na Anchieta, bacana. Eles marcaram a confusão. Mas eles marcaram. Quer dizer, então, eles marcaram. Então, quer dizer, um não tem o telefone do outro. Se você, por exemplo, fecha uma quadra de escola de samba ou de torcida organizada, que seja. Para, mano, tá certo? Um cara tem o telefone do outro, gente. Um cara tem o telefone do outro. Os caras marcaram, o criminoso não precisa de uma sede, Mota. O cara, ele coloca na internet, ele tem um blog lá, o cara fala, ó, todo mundo acessa o blog e tal, que a gente vai marcar as coisas por ali. Você não precisa de uma quadra, gente. O Flávio Gomes falou, a camisa não mata ninguém, a bandeira não mata ninguém. É muito mais difícil você juntar 50, 60 caras quando você não tem uma torcida. Ah, difícil. Ah, lógico que é. Juntaria, Léo. Então, por que eu não... Junta aí 50 caras pra ir na Paulista agora. Junta aí no teu Twitter pra ver se vai. Olha, então deixa eu te falar, eu sou a favor, a partir de agora, eu sou a favor de terminar a torcida organizada pra ver se acaba a violência. Vamos ver se acaba. Então você mudou? Não, eu quero partilhar a opinião de vocês, eu quero que acabe pra ver de fato até onde vai acabar com a violência. O que eu digo acabar não é só não deixar entrar. Tem que mudar a lei, Benji. Não é só acabar. Tem que acabar com esses vagabundos, com essa sensação de impunidade que eles têm. É simples, para de vender ingresso, tudo junto pro mesmo setor. Tem uma série de coisas que dá pra fazer. Como todo setor? Por exemplo, o setor de arquibancada, você acha que vão respeitar o assento? O cara fala, eu vou pra arquibancada, os caras vão lá e... País? Eu quero que mude a cultura também, eu tenho todo direito. Muda. É muito mais fácil você mudar o mundo do que as pessoas. Então a lei também não é fácil de mudar. Então por isso que eu sou a favor de acabar. Sabe o que, que não é fácil? Porque os governantes, infelizmente, não têm boa vontade. Infelizmente, não têm boa vontade. Eu acho que eles têm interesse, muitos têm interesse nas torcidas organizadas aí. Então. Muitos são eleitos por torcida organizada. Então. Então o quê? Então não dá pra ter. Só quero lembrar vocês. Pô, toda hora morre nego. Pô, os caras foram ontem, RG, desculpa. Emboscada de novo. Lancheta. O jogo era no Pacaembu. É tática terrorista. Mas era tão marcado que os caras estavam armados. Os caras estavam com pau. Cabo, não é pau. É cabo de enxada. Então. Os caras estavam preparados. O nome. As duas torcidas estão preparadas pra guerra. Gente, vamos lembrar o seguinte. Olha o que vocês estão discutindo e olha o que acontece no Brasil. Não faz dois meses teve um jogo Grêmio e Corinthians. Tá certo? Certo. Diretoria do Grêmio, depois de tudo que tinha acontecido lá, depois de tudo que tinha acontecido, ela autorizou a volta da torcida organizada exclusivamente para o jogo contra o Corinthians. Gente, não dá para ficar dando um murro aqui em ponta de faca. Isso aqui não vai mudar nunca. Vocês estão discutindo o quê? É verdade. Porra. Concordo. Mas é o que eu falo, RG. A sociedade, infelizmente, ela passou aí a ficar pior com o passar do tempo. O ser humano apodreceu com o passar do tempo. O ser humano, ao invés de evoluir, o cara acabou piorando. Se degradando, O cara acabou piorando. E tem outra coisa, gente. Não tem cadeia. Se não tem cadeia pra bandido, pra assassino, vai ter pra torcida organizada. Não tem. RG. Hoje, infelizmente, o povo ele é movido pela sensação de impunidade. Eu coloco como exemplo, Domênico Gato, cinto de segurança. O desgraçado, ele sabe que o cinto salva vidas. Mas ele só passou a usar depois que começaram a dar multa. Infelizmente, é a cultura do cara. É a cultura do cara. E isso é do meu governo. E só vai corrigir o comportamento do torcedor que é bandido se ele souber que ele vai ter que ir preso. Toda vez que a gente faz torcedor organizado, você faz uma analogia sobre a situação inteira do Brasil. Mas eu tô mostrando a cultura do povo. Então, eu tô te mostrando a cultura... Por que os caras da organizada não entregam os caras que ele sabe que é bandido? Eu tô te mostrando a cultura das torcidas organizadas. Toda vez que tem a confusão e morre alguém, são eles. Nisso eu concordo. Então acabou. São os bandidos que estão infiltrados também. Mas os caras sabem quem são bandidos, mano. Mota, o negócio é o seguinte: a partir do momento que houver. Mota, a partir do momento que houver castigo, a partir do momento que o cara não tiver essa sensação de impunidade, acaba o problema. Agora falar, ai, termina a torcida. O fato de você fechar uma quadra numa torcida impedir que o cara entre com uma camisa, uma torcida corta organizada no estádio. Torcida, não, não, não adianta. Não vai poder usar o nome pra escola de samba, não vai poder usar o nome pra nada, não vai poder ostentar bandeira, facção, inventar nome e fazer qualquer. Acaba. Lógico que acaba, se quiser. Mas tem muito interesse político. Porque os políticos vão bater lá, ó. A eleição tá lá, o político lá fazendo. Tem candidato da torcida, parceiro? Candidato da torcida. Porque os caras protegem ele. É lógico que é. Por isso que não sabe quem é os caras. É muito legal ter torcida. Sabe o que aconteceu com esse cara que morreu ontem? É um número da estatística. Vai morrer outro daqui a pouco. Gente, toda vez que morre e briga de torcida, a gente. E você tá lamentando a morte desse aí? Já foi à tarde. Tava lá pra matar ou pra morrer. Morreu. Tava lá pra isso. Deixa eu te falar. É, nesse eu caso do mano. Não, velho. Ele morreu porque ele levou azar. Eu tenho dó do Domênico Gato, de quem tá na fila de hospital apodrecendo lá, tá certo? Esperando atendimento médico. Não é isso aí. Não é isso que eu tô falando. Eu tô discutindo outra coisa. Eu tô falando que esse é mais um cara que virou mais estatística. Ele é um número na estatística. Daqui a pouco vão esquecer. Ninguém tá nem aí. Não, já esqueceram, nem lembram. E domingo que vem tem Palmeiras sábado. E Corinthians. Pode ter mais sábado. Desgraça. Aí morre. Aí o mano vem com esse papo que é reflexo da sociedade. Não, mas o mano não é culpado disso. A torcida que é. O mano defende esses caras. Não tô defendendo. Eu tô defendendo aí as pessoas de bem. Eu tô defendendo as pessoas de bem. Bandido tem que ir preso. Você conhece muitas pessoas que estão aí dentro da Gaviões, por exemplo, que é uma torcida que você teve acesso? A partir do momento que você tem... Você sabe que são pessoas de bem. A partir que tem 10 mil caras do bem e tem 100 que vão pra matar, que vão pra destruir, pra quebrar, acabou. Não dá, não tem o que defender. Acabou, desculpa. Não. A maioria não pode pagar pela minoria. Prenda-se a minoria. A partir do momento que uma vida é tirada, não acabou a discussão, gente. Acabou. Vida vale muito mais do que isso. Quando aquele rapaz da Najar Souza, 2 anos atrás, morreu, e eu vi, infelizmente, ele morrer, porque eu tava aí na cerca do lado, né, Najar Souza, na minha casa, eram 10 horas da manhã de um domingo, vinham por volta de 100. O jogo era às 4, hein? Eu tava indo pra feira de domingo. 10 horas da manhã vinham cerca de 100 torcedores, de 70 a 100 torcedores do Palmeiras andando pela Avenida Najar de Souza sem mexer com ninguém, pacificamente, apesar do horário, tá? Passou um ônibus do meu lado, que era da Gaviões, da Fiel, tá certo? Os caras pegaram o ônibus, meteram no meio da Najar de Souza, para, eu vi, mano, ninguém tá me contando. Parou aí na Najar Souza, desceram os caras do lado e do outro, não tem santo. Para, não, Portugal. Não, é isso que eu tô dizendo. Aquilo ali foi marcado. Não, lógico que foi marcado. 9 horas da manhã, e na Najar de Souza, tá de brincadeira, velho. Não tinha. Domênico, pararam. Estavam passeando, a torcida do Palmeiras tá passeando. Os caras caíram ali de paraquedas. Lógico que não. Eu também futebol, lógico que não. Desculpa. Eles estavam marcados a briga. Eles atravessaram o ônibus pra polícia não ter acesso. Tinha uma viatura escoltando e o pau comeu, o rapaz morreu. Esse cara que sai armado de casa num dia de clássico aí pra matar um rival, matar um outro torcedor. É o mesmo cara que ele vai te fechar no trânsito, vai te dar um tiro. É o mesmo cara que amanhã vai pôr fogo em ônibus. É o mesmo cara que, se precisar amanhã fazer parte de uma quadrilha pra assaltar um banco, ele vai assaltar. É o mesmo tipo de vagabundo. Esse cara não é que ele tem que estar longe do estádio. Ele tem que estar longe da sociedade. Esse cara tem que estar preso. Ele tem que estar enclausurado. Não tem a dúvida. É isso. Porque se você tirar a camisa dele... Mota, escuta. A torcida é só uma ramificação, uma vertente. O cara que é vagabundo, não é que ele é vagabundo e bandido só em dia de jogo, Domênico. O cara que é vagabundo, o cara que sai armado de casa em dia de jogo pra matar um rival, é o mesmo cara que vai praticar crime na sociedade. Não é, não é por isso que eu falo, é uma extensão da sociedade, gente. É o mesmo tipo de vagabundo, lógico que é. O cara tem muito... Geralmente esses caras aí... Geralmente esses caras... Geralmente esses caras aí que... Geralmente esses caras estão envolvidos em brigas, tá certo? Em mortes, em estádios. Ele já tem folha corrida. O cara já tem participação em crime. Nem todos, não. Enclausura o cara, coloca o cara aí no xilindró. Olha nele. Você também defendeu os cara lá que tinha que soltar lá na Bolívia, lembra? Tá. Peraí, você não, você defendeu aqui, então, não seja hipócrita. Então, você falou que não tinha prova contra os caras. Então, não tinha prova. Contra os caras, cara. Ah, tá, então, não fala você. Aí, deixa eu acabar, porque eu... Não, porque você falou você. Não, porque você também falou. Sim, mas eu vou terminar, porque eu me arrependi muito. Eu também, principalmente aquele imbecil que foi morto na Bahia. Só que de torcida organizada, eu não me arrependo mais, não. Não tem mais condição de existir. Isso aí é apologia, isso é apologia, isso tá errado. E outra, tem muito cara que sai pra matar e pra arrumar confusão assim, só em dia de jogo. Você assistiu Laranja Mecânica? Tem muito igual o Alex lá, que dentro de casa era bonitinho, bonzinho, à noite ele saia pra matar, estuprar e roubar e quebrar todo mundo. Isso aí é desvio de caráter. E torcida organizada tem muito disso também, tem muito cara que quando põe a camisa... Vai pra linha de frente, papapá, e no dia seguinte ele vai trabalhar como se nada tivesse acontecido. É, mas são opiniões, tem que acabar. Né? São opiniões, cada um tem opinião. Você acha que tem que continuar? Ah, eu acho que não, sei lá, eu não tenho uma opinião muito bem formada com relação a isso, gente. Cada um tem uma opinião, não tem jeito. A partir do momento que você não deixaria teu filho ir, então é porque você não é a favor. Porque se você fosse legal, você fala, não, pô, ó, eu quero que meu filho vá, pô, legal pra caramba. Então, se você... Se você mas eu não quer... sou contra a torcida organizada. Não sou contra a torcida organizada. Porque eu acho que não pode generalizar. Eu acho que não pode generalizar. Então, porque todas as mortes são por causa de torcida organizada? Isso me pergunta, porque não, eu não faço ué, parte de ver quem é que tá ué, lá. Mas isso é número, tá... isso é provado, é estatística. Não sei, Bernardo, mas não sei lá. Sei lá. Eu assim... Eu não deixarei meu filho ir, torcida nem em estádio. Torcida organizada. Eu não vou em estádio, eu, vou te falar, eu não vou mais em estádio. E estádio é legal pra caramba, o que não dá pra ir, torcida organizada. É legal, mas não é. Eu vou te falar, antigamente era muito legal, eu concordo. Torcida organizada era um negócio divertido, as bandeiras, as músicas, você assistir jogo com a galera, fazer a festa. Era muito legal, sim, eu concordo plenamente, 100%. Há muitos anos que deixou de ser. E por que deixou de ser? Porque hoje você tem. Porque hoje. Reflexo você... da sociedade, não, sensação de impunidade. Acho que é. Acho que é. Hoje é outro. Hoje, vem cá. Na década de 70, na década de 80, a torcida organizada não elegia vereador nem deputado. Hoje elege. Então não é reflexo da sociedade. É porque hoje a torcida organizada tem outros interesses que antigamente era só torcer pro clube. Hoje tem torcedor profissional, tem cara que vive disso ou não tem? Tem. A maioria. Então, tem. Então, você tem. Então, perdeu o foco do negócio. Antigamente era festa, alegria e diversão. Gente, cada um tem uma opinião. Hoje não adianta não. Que um querer fazer o outro concordar, que não vai concordar. Não, cada um tem uma opinião. Vamos fazer claro. O seguinte. É, mas se eu não aqui. Deixo meu filho ir num lugar, porque eu não sou a favor desse lugar. Ah, você. Você também falou que não deixaria. Não, eu não vou, nem eu vou em torcida. O Bar, você deixa? Não. Eu não vou em torcida. Então, RG, diferente. Deixa? Landucci, deixa? Apera só um pouquinho. Mota, só deixa. Mas se for por causa da violência, Domênico, quantos anos tem a sua filha? Mas no você jogo eu deixo. Minha filha tá com 8. Tá com 8. Daqui 10 anos ela vai querer ir pra balada. Você não vai deixar ela ir? Vai ter que deixar. Ela morre na balada. Mas jeito. Ela vai estar preocupada. Você vai estar preocupado. Você vai estar preocupado. É a mesma coisa, gente. A sociedade é violenta hoje em dia. Você não pode proibir seu filho de sair pra jantar e de violência e tragédias. E no estádio também. Acontece. Agora, você procurar uma coisa, você ir sair pra ir se divertir numa balada, você não tá procurando morrer. Agora, você ir numa torcida organizada hoje pro jogo, é sim. É sim. Não sei, não sei. Como não? Não sei, ontem não morreu sei. Um de novo. Não, tem ontem, dois. Ontem. Tem dois no estado grave. Ontem foram um fazer uma emboscada. Tomou um tiro que subiu em cima do carro. Não. Ontem eles foram fazer uma emboscada. Não foram no estádio de futebol, morreram lá. Tava indo pra lá. Gente. Estavam indo pro estádio. Como bem, não, cada um tem uma opinião, William. Não adianta querer... Não é opinião, é fato. Não, ó, mas se é opinião, não é tão perigoso, só me esclarecendo uma coisa, se não é tão perigoso, por quê que a torcida do Santos, que tava vindo de Santos, os caras tinham escolta. O cara que matou o cara do Palmeiras era escolta e tá provado que ele é torcedor do Santos. Você sabe por que ele veio? Organizada. Vamos falar, sabe por que ele veio na escolta? Porque no jogo escolta. Da ida teve problema lá. Então, os caras já te pegaram na ida. É. Agora volta e quiseram então, dar o troco. Você não vai num lugar... Velho, quando a gente vai pra show... As coisas não são do nada. Eu frequento torcida, eu sei como é. As coisas não são do nada, velho. Quando você vai pra um show... Assim? Quando você vai pra um show com os amigos, você combina, você vai com escolta? Não. Pro mas show. Eles vieram pro show do Pichote não precisa. Eles vieram porque sabiam que ia acontecer alguma coisa, porque no jogo de ida ficaram esperando o torcedor do Palmeiras isso. Descer também. É, não começou ontem isso, gente. É um negócio muito mais sério que vocês pensam. Vamos mais ligações, vamos pôr ouvinte a par da situação. Não adianta, cada um tem uma opinião. Claro, com ninguém vai mudar a opinião do outro. Ninguém vai mudar. Vamos não, tentar ver um ouvinte aqui, 3, 2, 1. Mas vai continuar morrendo mais gente. Até o final do ano morre mais gente. Mas aí não é um problema nosso, né? Nós temos um monte aí. Não, o problema é. O problema é, acho que. Não, a gente tem que fazer a nossa parte e combater isso, não apoiar. Sim, mas ninguém tá apoiando. Ninguém tá apoiando. Apoiar não, ninguém apoiou. Apoiar ninguém a torcida organizada não, hoje pera, é apoiar isso indiretamente. Não é. Lógico que é. Ninguém apoiou o que fizeram ontem. Mas se você apoia a torcida organizada? Nem o que o Mano falou. As torcidas organizadas fazem falar, isso hoje. Mas ninguém apoiou a torcida organizada. É, às vezes é difícil. Presta atenção, Benjamin. Ninguém apoiou o que tá acontecendo. Ninguém apoiou. Olha, nós ridicularizamos o que aconteceu. Invadiram o CT. Agora, não, eu não ridicularizei, não. Eu fico chateado. Eu tenho medo. Cada um tem um jeito de ridicularizar. Os caras morrem. O cara tem dois em estado grave, com tiro. Gente, ninguém questiona aqui a festa que as torcidas organizadas promovem. É o que dá o colorido no estádio, ponto. Isso daí é legal, é legal pra caramba. Não dá porque, infelizmente, aí não temos acesso aí a bandeiras, etc e tal. Então, dá porque lá o Ministério Público ainda não proibiu, como foi proibido aqui em São Paulo, as torcidas de levarem bandeiras, etc e tal. Isso é a parte legal. infelizmente, tem a violência, Benja. Mas adianta, o que eu critico lá, aqui gente, e digo, só pra finalizar, Domênico. Esse papo chato, tá chato. Só pra finalizar, eu também acho, tá chato. Mas, infelizmente, tem que finalizar pra não passar aqui como eu tô defendendo violência. Não, mas não tá, eu falei que você não tá defendendo. Então, mas pra que... Porque tem gente que deve estar no carreto, tá vendo? Mano, tá defendendo. O negócio é o seguinte, defendo a festa da torcida organizada. Critico a criminalidade e os bandidos. Ponto. É isso. Eu, a partir do momento que você tem uma festa, mas ele morre gente, a festa perde toda a importância. Vai continuar morrendo gente, independente de festa ou não. Vamos, ponto, acabou. Chega, essa assunto tá chato. 3284-7097, vamos pro ouvinte. O ouvinte tem que se... Ele quer conversar também aqui com a gente, né? Vamos lá, vai. Olha, já tocou aqui, vamos lá. 3284-7097, vamos ver os ouvintes que estão ligando por aqui também. Alô? Alô? Ei, rapaz, a linha... É o DJ desgraça, de novo, velho. É o DJ. Por Deus, viu? É o DJ. Tá é complicado, espaço, é do espaco, a linha 1 tá ruim. Meu, eu tô muito louco aí, meu. Agora vai na linha 25. Posso falar uma coisa, Domingo? Alô? Eu concordo com vocês, futebol, obrigado. Meu, é uma bola. É, alô? Nossa, não, pois não? Não, pois não, eu que digo, quem é que fala? Ô, Domênica, Francisco Mastrofiri. Tudo bem, Francisco? Francisco, tudo. O que é teu nome completo? É Francisco Roque Mastrofirico. Que é isso? É, Mastroquirico. Mastro. Ah, pro inferno. Ah, ele tem o maçarico que eu também gosto. Não. Ei, você pegou o nome dele aí, Vadir? Mastro Kiri. Ele é o Francisco, meu pai do Luciano. Tá, quantos anos você tem? 62. 62? RG, isso. 62 hoje. Hoje, RG. Hoje, 62. Hoje, 62. Ginaldinho. Oi, menino. Você gostou do mastro dele? Ah, adorei. Ah, eu gostei, RG. Salvou a hora. Ah, salvou. Até voz de velho. Salvou a transa. Ah, fale com o seu médico, eu falaria. É, vou falar com você. E você mora onde, velhinho? Moro no bairro Mauá. Vamos ver se o Dom Benjamin conhece. Peraí, bairro Mauá? Isso. Não é cidade Mauá. Não, tem a cidade Mauá, não é cidade de Mauá, é outra cidade. É Mauá, bairro Mauá. Bairro Mauá. Mas o Robertinho aqui mora lá na cidade de Mauá. Na Praça Mauá ali, mano. É. Se é a que eu conheço, é ali no ABC, se não me falha a memória, é São Caetano. Pô, esse é o GPS mesmo. Não tem pra ninguém. Pô, você é fogo, velho. Tá com a voz do velho. É, te balando. Ei, baixo, garotão. Uma vez eu fiz um trampo aí em Mauá, por isso que eu lembrei. Você não era da bengala azul, tô sem som. Vou te mostrar a bengala, vai ser tapa pita, né? Que tô me ligando aqui, balada. E o time, velhinho? O time é Palmeiras, é palestra! Nós! Jornalismo! Chiu Katsu! Chiu Katsu também! Boa, Domênico! Ô, tiozão, você quer ver o Rudy de biquíni? Ou você, tipo, o Palmeiras pode empatar que tá bom? Não, eu prefiro ele ver de biquíni, ele. Ah, você quer ver? Tapada. Outra coisa, Motinha, você é meu amigo no Facebook, viu? Eu sou aquele cara do peixe lá, que na folha de bananeira, que eu ia fazer pra você. Ah, você fica prometendo e até hoje nada, prometendo, isso. Eu te convidei, você não veio. Essa conversa. Ai, ai, ai, você essa tá prometendo conversa. A bananeira, o peixe e tal. Ele te prometeu um pacu, Motinha. É, então. É. E até agora falou... Não. Pra mim ajudar a pescar com a vara e deu nada de vara aqui é macho. Mas é macho. Antes de vocês acertarem se encontra aí, você vai na torcida? Não, ou na torcida Sonierg? Da Sonierg? Não. Peugeot Estádio 97. Peugeot. Tô lá. E como que é? Mas como é que eu fala? Quero ir na torcida Peugeot Estádio 97. Boa. Aí tá lá, boa. Agora Paulista 1439, que hora? 3 da tarde. 15 horas. 15 horas eu tô aí. Agora desabafa aí com o Dodô. Não, eu não. Sabe o que acontece? Eu sou daquele tempo da antiga. E eu tava ouvindo o Mano agora. O Mano tem um pouco de razão. Mas eu ia na torcida junto com o São Paulo, junto com o Corinthians. A gente ia com um monte de amigo e não tinha nada dessas histórias de eu briga. Eu também nada. Ia. Mas o tempo mudou, gente. Mudou. O tempo bom, hein? Tudo bem, mudou, mas acontece o seguinte, eu tenho um monte de amigo santista, um monte de amigo palmeirense, um monte de amigo corintiano, eu não consigo, sabe, entender como uma pessoa pode matar a outra ou bater na outra. Na minha cabeça não cai um negócio desse. Então, mas antigamente... Era normal o senhor estar, por exemplo, num bar tomando uma cervejinha, jogando um bilhar, etc e tal. Hoje em dia, se você estiver, por exemplo, num bar, às 10 da noite, jogando um bilhar... Você corre o risco de sofrer uma chacina. É perigoso, hein? Isso é normal, você tá jogando um bilharzinho ali, naquele botequinho ali da rua. Ele. Passa o pessoal lá e fuzila todo mundo. Infelizmente, os tempos mudaram, o senhor sabe disso. Com certeza, eu tenho certeza disso. Hoje, então, hoje já não dá. O ser humano apodreceu com o passar do tempo, ao invés de evoluir. Hoje já não dá nem pra sair com camisa de time na rua. Você corre o risco de apanhar, velho. É verdade. Ah, olha, eu vou falar uma coisa. Francisco. Pois. Você é casado? Avó. Tá solteiro? Sou casado, tenho dois filhos, dois palmeirenses. Um, inclusive, namora com uma menina que é muito amiga da esposa do Domênico. Ih, peraí que o Domênico foi soltar pum, já volta. Ó, você não dá uma saidinha, não? A avó tá solteira. Faz não, um eu tempo. Dou saidinha, mas não. Uma eu saidinha? Dou uma saidinha, mas não, entendeu? É. Ah, isso, eu sou que nem o RG, amigo. O RG também é dos meus, pô. Eu adoro os comentários dele. É, o RG é das antigas. Olha, o RG... Ele tem 62 também, não tem? Vovô, aperta ele que ele entende. Tem 62, dá uma saidinha a mais? Eu acho que eu dou. Opa. Tô com 45, velho. 45. 45 não, você tem mais, velho. Não, não fala assim, do velho. Ô, Chico. Oi. A gente pode ir lá pra Santa Isabel? Pode, podemos ir sim. O RG tem a chave, aí a gente vai andar que de pedalinho pra se conhecer melhor. Mas que velha oferecida. Ela tá essa botando as bicoletas pra você, Chico. Ah, eu tô querendo conhecer. Ô, vó, ele falou... Chupa, mano. Ah, no inferno. E quem tá falando é meu filho. Meu filho é palmeirense. Deserda ele, então. É, eu tô deserdando ele. Põe na rua. Não, que isso aí é uma soquírica também. É, meu enteado. Ô, Chico. Manda aí. Desde o Willis Carrier que eu não pego mais ninguém. Que não pega o quê? Eu tenho um azulzinho, meu. Ai, então vamos pra cima, hein? Não, vai, safado. Outra coisa, Beija, deixa eu falar com você. Eu joguei num time, o Portuga deve conhecer, no Ápia do Brás. Já ouviu falar? Puta, que a minha época era mais futebol de salão, viu, seu Chico? É. Você deve estar falando de time de campo aí, né, senhor? Isso. Ainda joga, eles jogam aí no pessoal. Ele era futebol com cavalo. Era polo, então. Polo cricket. Ô, Chico, da próxima vez você ficar pedindo abraço, você manda foto de cueca, viu? Senão não dá. Ah, é? Tá bom, velho. Assim, eu sou gordinho, você gosta. Eu tenho 120 quilos, pô. Ai, que delícia. É, eu adoro. Dá pra bater as massas na barriga dele. É pra mandar inbox aí, manda foto com cueca e eu mando abraço aqui no estádio, senão... Pelo amor de Deus, Matias. Assim. Não dá, pô. Agora é assim. Agora Chico, é assim. Você anda com aquelas regatas brancas por baixo da camisa? Lógico que usa. Suspensório? Ô, mata. Oi, amor. O Betão, amigo meu, tá mandando um salve pra você. Perdi pro bom. Obrigado, esse é ele sarado, gosta, viu, velho? Não, mas esse eu não gosto de sarado, não. Eu não gosto de sarado porque quem é sarado tava doente. Então eu prefiro só os gordinhos mesmo. Bota, eu acho que o cara quer carcar e você, o cara, é safado. Ele fica me oferecendo pra comer o peixe dele na banana. Ele quer te mostrar a banana, viu, velho? Mata, a próxima vez. Eu sou o Francisco Rock, mas tô aqui. A próxima vez que eu entrar no Face e eu te convidar, você vai vir aqui. Eu vou. Pode vir aqui, eu moro em São Caetano, o negócio é fino aqui. Tá cheio de amigo aqui. Mas você vai mandar a foto de cueca? Não, eu mando pra você. Não tem problema, eu sou bonito, velho. Pra dar um... Pra dar um recheio. Ô, Chico, me adiciona depois no Orkut e no ICQ. Não tem mais, velho. No ICQ eu não tenho, eu sou da antiga, meu. Eu não sei essas coisas. Não sabe. Olha, sabe o que eu gosto de homem, Chico? Homem que usa regata branca com suspensório. Granado, né? E cap. Ai, que delícia. Ô, amigo, aqui é macho, pô. Que é isso? Aqui é vó. É suspensório, né? Vó, vó eu como, vai. Não! Ai, consegui. Não, deixa a véia. E fala pro Domênico. Viu? Fala pro Domênico. O cara que come gente é canibal, viu? Que ele não sabe nem falar o que era, porra. É canibal que come gente. É canibal que come gente. Canibal, eu tava tentando lembrar o nome. Ah, bom. Ô, Domênico, a Bruninha tá te mandando um beijo. A Bruninha é amiga da sua esposa. A Bruninha? É, Bruna. A esposa do Léo? Não, a Bruna. É outra Bruna. Gonçalves, que trabalhou com a sua esposa no... Negócio de telefonia, alguma coisa. Não, então não é. Não sei onde ela trabalha. Ela trabalha com a sua esposa, amiga da sua esposa. E ela falou que você é um louco torcendo pro Palmeiras, velho. Não sou. Ela falou que tem que fechar a porta, porque senão você acorda a tua filha, pô. Mas é família. Mas aí é meu jeito de torcer, já falei isso. Lógico, o meu também é assim. Eu xingo mesmo, não tem esquema não. Não, eu sei. Você lembra quando o Palmeiras... Deixa eu contar esse caso. Eu moro do lado de um corintiano aqui. E o Palmeiras estava jogando, foi quando que o Marcelinho Carioca perdeu o pênalti. Esse cara me deixou louco. Eu peguei uma furadeira, furei a parede da minha pra parede dele. Você tá louco? Enfiei a bandeira no Palmeiras e falei, puxa, Patrick. O cara ficou louco, ele queria me matar, velho. Isso é legal, esse cara é louco. Sabe o que esse cara parece falando? O Baragatti. Baragatti. Lembra do Baragatti, do cara do Romeu e Julieta, é? Baragatti. Ô, Domênico. Domênico, eu faço uma... pra aquele palestra mesmo, mano. Qualquer dia eu vou levar umas porpetas pra vocês aí, a porpeta dos mastroquínicos. Você vai adorar, velho. Põe a porpeta na vó. Põe a porpeta na vó. Essa véia tá assanhada, mano. Nossa, senhora. Tá com a baculinha pegando fogo, a véia. Ô, Gabotinha. Ô, mas me diga uma coisa. Manda aí. Quarta-feira nós temos um compromisso com o Cruzeiro aí. E aí? Como é que você acha? Vai ser difícil. Olha, eu vou falar uma coisa. Pelo que eu conheço o Palmeiras, o Palmeiras vai ganhar do Cruzeiro. Escuta só. Ele vai ganhar. O Mastroquino que tá falando, eu frequento o Palmeiras há muitos anos. O Palmeiras ganha do Cruzeiro. Não sei como, mas vai ganhar. E vai ganhar do Coringão. Como é ótimo. Falei, Domênico. Eu tô falando isso porque o Palmeiras, quando tá pior que o Corinthians ou pior que os outros, o Palmeiras ganha desses times grandes. O Palmeiras é ruim contra time pequeno. O Santos é um time pequeno, pô. Não. Pequeno. O Santos não fez nada. O Valdívia comeu a bola, gente. O Valdívia joga muito. Não, o Valdívia jogou muito. O Palmeiras não merecia ter perdido, hein? Não merecia, lógico não, que não. Não merecia, não. De jeito nenhum, velho. Ó, agora o RG vai dar você, mano. Ô, RG, eu tô brincando, viu, RG? Eu gosto muito de você também, porque você é muito sensato. Gosta, RG, é verdade, sensato. Não, o pessoal aí é muito sensato. Ainda bem que você tava brincando, né? É? Ainda bem que você tá brincando. Não, eu tô brincando, eu tô falando, não, mas peraí, ô, RG. Palmeiras ontem não merecia perder. É, mas não tem o merecer, você sabe disso. Sim, eu sei disso. Futebol, eu joguei muita bola, eu sei como é que é o negócio. O que vale é a bola na rede, né? Não, eu jogava mesmo, eu era centroavante do Ápia, o artilheiro do Ápia, o famoso Chico Louco, velho. Você não quer jogar lá não, hein? Não, eu não posso mais jogar, tô com 62 anos, 120 quilos, eu vou jogar o quê? Não quer jogar lá em casa, não? Você com essa idade joga melhor que muito neguinho que tá lá, hein? Pode ser, mas descalço, chuteiro eu não posso pôr mais, pô. Sei lá, que se joga tudo, pô. Ainda joga uma bote ou não? A bote eu não gosto. E malha? Mas eu também não gosto de bilhar. Ai, você coloca a bola pra dentro. Eu gosto de um truquinho, entendeu? Truquinho eu não sei jogar muito, mas eu gosto de uma cacheta, não. Uma tranca. Isso eu sou bom. E PlayStation, você joga? PlayStation não, isso aí é comando. PlayStation. O Mota perguntou se você joga buraco. Não, eu jogo no buraco. Ah, adoro. Ô, Chicão, você mas joga... Mas a velha tá disputando o velho comigo. Você joga bocha? Manda aí. Ela eu não sei jogar bocha. Eu te ensino, é só botar as bolinhas e rolar. essa tosse é aquela tosse de velho. Fala, meu velho. Avisa o Beija que o... Aqui o Beija. Pode como é que é o nome dele? O Ivo Holanda é muito amigo meu. Ah, o Ivo é gente boa, vai ter tudo. O Ivo Holanda é parceiro, mano. Você fala pra ele do Chico, você vai ver que ele vai falar o Chico, filho da dona Isa. Eu vou te falar, o Ivo Holanda é ícone, é monstro. É ícone, é monstro. E nós, inclusive, fizemos a Bíblia do Povo. Saímos numa foto da Bíblia do Povo, tudo delinquente, nós ia só, tiramos foto com os padres lá, a Bíblia do Povo. Aí fizeram nós lá. Estamos famosos, velho. É, tá famoso. Eu não quero falar. Esse ouvinte parece um personagem, não parece, vovó? Então, eu queria que ele fosse comigo, um personagem. Não, eu qualquer dia vou aí. Tá bom. Vai trazer as porpetas. Aí nós vamos fazer uma farra. Você vai trazer as porpetas? Vou trazer as porpetas, velho. Então, levo as porpetas. E ó, depois aí a gente vai, você vai me dar o seu pacu, beleza? Não, que meu pacu é não. Eu vou fazer. Que é isso? Vem sem cueca. Aqui não é pacu. Aí, vem sem cueca. O peixe na folha de bananeira é tambaqui. Que isso? Mano. É salmão. É coisa fina. Eu faço uma paeja daquela da hora, meu. Então tá bom. Tchau, gostoso. Valeu, moçada. Gostei muito de falar com vocês. Beijo, prazer foi todo nosso. Um abraço. Um abraço. Eu quero mandar um abraço para todo o pessoal do Ápia. Certo. O pessoal que nós estamos no campeonato agora da primavera. Sei. Já ganhamos dois jogos aí. No Campo do Flor. E nós estamos aí, pra vocês aí. Um abração pra todos, meu. Obrigado, viu? Um grande abraço. Eu não sei que eu vou ganhar, não sei falar muitas coisas. Mas é a torcida, ô tonto. Vai ter que falar. Eu quero... Como é que é aí? Eu não lembro nada. Eu quero esse negócio, o chapéuzinho, qualquer coisa de vocês aí. Chapéuzinho, bora. E daí, alguma coisa. Te dou um chapéuzinho. O boné você ganhou, pronto. Beleza, garoto. O boné você ganhou. Pronto, passa aqui e pega o boné, tá bom? Tá bom, o que é? Fala. Fala pra RG. Tá, um abraço pra vocês, um beijão. Beijo, obrigado. Valeu, garoto. Tchau, tudo de bom. Me Twitter, me Facebook. Esse é o Estádio 97 na Energia 97. Também vem em nome aqui de Banditec, a Faculdade de Tecnologia da sua vida profissional. Acesse banditec.com.br. Também em nome de BV Financeira, hein? É, precisando de dinheiro para realizar os seus sonhos? Conheça o Credi Casa da BV Financeira. Acesse www.credicasabv.com.br e saiba mais. E agora o Mano vem com o recado de Bozano. Opa, vamos lá, Domênico Gato. Opa, com certeza, velho. O homem não perde aquele jeitão de garoto, né? Somos imbatíveis no videogame quando a gente joga a molecada. Nunca dispensamos uma partidinha de futebol com os amigões. Mas na hora de se cuidar, nos cuidamos como homem. Por isso, Rudy Landucci. A Bozano Inove traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens para o homem se cuidar, cara. São produtos para o barbear como cremes, espumas e géis. Tem modeladores de cabelo em gel, cola ou cera também, tá bom? E além de tudo isso que eu já te falei, a Bozano traz uma grande novidade. A linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção. Oferece muito mais performance pro seu dia a dia. Você não vai ficar com aquela marca de pizza nojenta na camisa, aquele cheiro de mendigo, aquele cheiro de jaula que você tá agora aí. Meu Deus do céu. A nova linha Bozano garante para você muito mais tecnologia, praticidade e modernidade. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. É, esse é o Estádio 97 na Energia 97, vamos lá. DJ, Broca Fumegante, Broca Fumegante, Broca Fumegante. Pra dar acalmada agora, assim, ó. Débora. Olha como é que ficou sua segunda-feira agora. Uau! Imagino eu, Francisco, com essa música. Olha. É verdade, Francisco. Não você, eu. Desculpa. É o outro. É o velho lá que tava tossindo. É. Pegado, hein? Ô, Dodô, dedica essa música pra mim, banheira, vai. Hein? Dedica. Você, vovó. Do Francisco pra mim. Dedicado pra, do Francisco. Qual que era o nome dele lá? Machiori, Francisco Roque Mastrotirico. Peraí que eu vou gravar aqui, peraí. Recado agora de Francisco Mastrotirico. Francisco Roque. É. Recado agora de Francisco Roque pra vovó Olímpia. Essa música. É hoje, hein, velho? Vai ser dedicada pra você, viu, vovó? Eu te amo, vovó. Gostou, hein, vovó? Ah, vovó, eu te amo. Ai, que arrepio. Você gostou, hein, vovó? Tô louca. Você pode dedicar também? Posso? Essa música vai de... Obrigado. Cláudio Carsugo. Pra Rebequinha. Pra Rebequinha. Rebequinha. Ah! Você tá furando o meu olho. Rebequinha, aonde quer que você esteja, eu te amo. Obrigado, acabou de mandar uma quero mensagem. Quero comer que um x-salada com você. O que você quer, Carsuguinho? Um cartão? Eu tô querendo um cartão. Tapa na camurça. Qual que é o cartão? Ele já tá tapa na camurça, vai. Na camurça, então a noite vai ser boa. Ó. Ó. Nossa, olha aí, ó. Ei, Carsuguinho, eu... Hoje... É só pular e tapa na camurça. Com essa também. Não lembra, Bá? Você decorges. Decorges o quê? Decorges de coração? Decorges. Ó, Cachuguinho, pode falar que o outro tá tão desatento hoje. Dormindo. Ah, esse aí ele não tá percebendo nada. Pra ele falar aqui, pra ele falar no começo que o Earth é ruim, velho. Cara, ele tá em transe total. Tá completamente maluco. Depois de duas horas, ele lembrou que o Santos. Depois desse recado, acabei de receber uma foto só de lingerie no WhatsApp. Só de lingerie? É verdade. É hoje, Cassuquinho. É hoje. Pô, mas segunda-feira é bom, né? Deixa eu mandar um recado aqui, peraí. Manda. Ah, vamos falar de HDI Seguros agora, hein? Imagina que você tá no seu carro, né? Você tá esperando o sinal abrir confortavelmente no seu carro, de repente, pá! Batem na traseira do seu carro. Ah, esse prostituto da vida, né? Pra ver o que aconteceu lá e descobre que o motorista do outro carro é nada mais, nada menos que o Anderson Silva. Aí você não vai discutir com ele só por causa disso, né? Então, e ó, eu vou dizer uma coisa pra você, nem precisa, porque o Anderson Silva tem seguro HDI. É, só vocês passarem no HDI bate pronto e tá tudo resolvido, tudo certo, hein? em minutos, a autorização do concerto tá na mão, hein? São dezenas de HDI bate-pronto em todo o Brasil. E olha, é por isso que eu digo pra você sempre, na hora de fazer o seguro do seu carro, não deixe de contar com a HDI, hein? Você economiza tempo na hora de consertar e ainda economiza um bom dinheiro na hora de contratar. Porque o preço da HDI, ó, você sabe, né? É difícil de bater, hein? HDI Seguros é de bate-pronto, consulte o seu corretor. É, meus amigos, esse é o Estádio 97 na Energia 97, nome de Grupo S. Um nome construído com história. Essa é, hein? Olá. Essa é aquelas, mano. Essa música aí, Domênico, é pra você tirar a cueca e sair rodando nos dedos. Me lembra Bee Gees, mano. É, mas é eles. É a Samantha Santos com Bee Gees. Ah, tá. Falei, ué, o cara tá com a voz mais fina do que de costume. São os dois juntos aqui, né? Quer ver? Você vai ver, eles vão fazer um vocalzinho, você vai ver. Olha lá. Esse. Deixa eu ver algumas mensagens aqui, ó. Tá vendo? É, Francisco Jackson, boa noite a todos. Tem um grupo de amigos que escuta vocês todos os dias. Obrigado. Eu sou paulino, santista, palmeirense, corintiano. Gostaríamos de saber se podemos ir aí assistir o programa na sexta-feira. Seria bem legal. Um forte abraço a todos. Observação, somos o bonde da marmita que acompanha vocês todos os dias. Eita. Pra você assistir, você tem que mandar um e-mail pro bar, hein? E trazer comida. Bar@97fm.com.br. Se eu não me engano, esses caras já foram no picadeiro me assistir. Mandaram eu gravar um áudio no grupo do WhatsApp. Eu acho que sim. É, não tem problema. Pode vir um bonde da marmita, com a marmita cheia, não tem problema. Pô, tem um pode cara trazer que mandou... uma marmita que a gente come aqui. Tem um cara que mandou um e-mail aqui que eu não sei não, hein, ô Benjamin. Só não como hoje não. Ah, não vou ler não, viu? Ah, não vou ler não. Pode ler, pode ler. Pode xingar, não tem problema nenhum. Não, xingar não. Gratuito. Xingar pode. Pode falar, mas o cara parece que gosta de você, viu? Porque mandou beijo. Um cara mandando beijo pra você. O cara xinga, pode ler, não tem problema nenhum. Fábio Reis, conhece o Fábio Reis? Não. Não. E aí, Benjamin? Não, não vou ler, não. Não. Pode ler. Não. Mandou beijo pra você. Não, lê. Lê. Não lê. Nenhum. Fala. Vai agora. Lê, Benjamin, sua bicha louca. Beijo. É, mas aí, qual o segredo? Gratuito. Qual o segredo? O quê? É mesmo? É, pô. Ele nunca escondeu isso, nunca negou. Qual o problema? Ah, o cara já vendeu boga. Já falou que dava pra 1 milhão de caras se pagasse bem. Qual a novidade? 1 milhão de caras, não. Falou sim. O contrário, mano. Ele pagasse 1 milhão. Ô, Domênico, pois Domênico. Não, pois não. Você está com fome? Não, já agora não tô mais. Saiba você. Não, é Domênico. Hello, food. Essa música é pra fazer dublagem. Por que dublagem? Ah, as bichas adoram. Domênico, mas é que nem o Rude. Mais 3 dessas derruba o Benjamin da cadeira. Nossa. Hoje você derrubou ele. Ô Dodô, hoje você derrubou ele. Tá caindo pelas tabelas. Você coisa de tanta música chata. Vai por mim, Domênico. São músicas pra, como o Mano disse aí, não é? Vai por mim. Sabe o que parece? É música pra procriar. Parece que eu tô no dentista. Ô, mano. Segura a onda do garoto hoje. Foi prometido as músicas. Pô, quando eu vou lá no Linguiça, ele põe na Antena 1, toca só essas coisas. Ah, você vai na Linguiça? Deixa eu falar um negócio. Você vai no Linguiça? Se você for, eu quero. Benjamin, se você for nesse estado que você tá hoje, no Linguiça, velho, vai sair coisa ruim lá. Acho que ele foi tomando anestesia. Peraí, Luduz. Aí tem um velório, tem um enterro passando aí. Não. Ô, você sabe, falando disso, Benja? E um dos conselheiros do São Paulo, Benji, escuta essa. Pois não. Quer proibir a música. Você viu? Hell's Bells. O Hell's Bells do AC/DC, porque ele falou que parecia enterro. Parecia um enterro. Parecia um enterro. Soletrando terro. Toda vez que o São Paulo vai entrar em campo, toda vez, isso há muito tempo, começa tocando a música do AC/DC. Cadê o Rogério Ceni? Essa música é demais. Hell's Bells, toca o sino. Toca o sino. E aí. Hell's Bells, mano. Só um conselheiro mesmo que não tem nada de. E aí o conselheiro foi lá pedir pro Aidar, porque tinha que acabar com essa música, porque lembra. Quer ver? Mas aí agora vai tocar a música. It's Rainy Man agora, né, menino? Vou sair do clima, vou sair do clima do Brasil. Você acorda no meio. Nossa! Aí apanou! Essa música é demais! É demais! Porque assim, ó. Ô Dodô, virou tão característico, você tá em qualquer lugar do estádio, toca essa música, você sabe que o time do São Paulo tá entrando em campo. Legal pra caramba, essa música é demais. Virou característico. Pode falar, isso... Aliás, devia ser isso pra sempre. Característico. Com todo respeito, o conselheiro conseguiu. Que isso? Não. Que isso? Não. Eu vou te falar, essa entrada em campo do São Paulo... Pô, do caramba. Pô, isso é mundialmente, tem que ser reconhecido. Pô, todo mundo sabe. Pra um time que entra com a CDC, cara. Vários times têm uma música. Entra com a MCM. E aí o cara falou, parece cemitério, tem que acabar com isso. Graças a Deus, o Paidar falou que não. Viu o que o Landu falou? Tem que entrar com quem? Não, eu falei que tem que entrar com a MCM, pra empolgar jogadores. Ah, mas já que o Benjamin ficou todo eufórico, ele deu o seu recado de Hello Food, vamos lá. Rapaz, vocês sabiam que o Mano, meu menino, ainda usa telefone na hora de pedir delivery? Você também, Motinha? Gente, vocês estão loucos, né? Hello! Você ainda não conhece o Hello Food? Hello! Pô, com Hello Food, você pede delivery de um jeito super fácil e muito rápido. Basta acessar o site ou o aplicativo. Aí você coloca o endereço e escolhe entre milhares de restaurantes. Daí é só pedir. É simples, gente. Até o Motinha consegue, é muito simples, é muito fácil. Imagina só, vai no estádio, vai ver seu time. Aí você saiu, aquele joguinho mais ou menos ali, não foi nada disso. E ainda tem que chegar em casa e fazer a comida. Você fala, caramba, meu futebol, o jogo já não foi lá essas coisas. Tô cansado, ainda vou ter que fazer meu rango. Hello! Puxa lá o smartphone e pede pelo Hello Food. É isso aí. É, olha, o cara e aquele lá que tá tentando agradar a mulher, tá tentando agradar a namorada. Hello! Peça um jantarzinho pelo Hello Food, tá certo? Faz esse meio de campo, aí você coloca umas velas, pá, faz o teu. Mas deixa que a comida, o Hello Food, capricha, você não vai se arrepender. Então, amigão, esqueça o telefone e baixe grátis o aplicativo Hello Food. E faça já o seu pedido. É isso aí. Hello Food é show de bola. Deu fome? Dá um hello. Estádio 97 em nome de Peugeot 308 com teto panorâmico e mensais de R$690. Venha hoje dirigir o seu, hein? Alice Cooper. Isso. Aí você gostou, né? Hã? Aí você gosta, né? Cooper é legal. Foi se acordou ele. Cooper é bom, mas só toca no final. Deixa eu mandar um abraço pra galera lá, pro meu amigo doutorzinha, doutor César Adi, lá da 15ª de Itaim. Pô, de novo? Grande corintiano e pra toda a galera da delega lá de Itaim que eu tô todo mundo ouvindo. Um abraço pro Zinha. Você foi soltar o Mano? É, eu sei. Mas ele fala que ele é mais corintiano que você. Não, não é não. É nóisinha, tamo junto. De foi soltar o Mano de novo. Puta, né? Não, no mínimo encrenca que ele arruma. Existe esse cara. Esse cara. Ronaldo. Mas polícia, todo mundo ouve nós. É, o Rubinho, aí um abraço pro Rubinho, pro Rincon. O Wagner Jutsi, todo mundo ouve a gente. E o salário? O salário sumiu também, né? O Wagner salário? Cadê o salário? Ouve nós, mano. Pessoal lá da Madaloca também, da delegacia lá da Madaloca. RG, quem é que garantiu o presente hoje por aqui? RG número 2, vamos lá. Para terminar o programa. Alexandre Donizete Moraes da Silva. Certo, em 3 dias úteis para passar na Avenida Paulista 1439, nono andar, traz documento e assim retira o seu presente. Certo? Querem mandar abraços? Mande. Quero mandar abraço para a equipe de segurança lá do condomínio, lá que os caras ouvem todo dia. É nóis, mano. Soletrando. Tá bom. Soletri. Amanhã tem mais, muito obrigado a todos. Vem aí o Night Sessions. Estádio 97, em nome de BV Financeira, hein? Tá precisando de dinheiro para realizar os seus sonhos? Conheça o Credit Casa da BV Financeira. Acesse www.creditcasabv.com.br e saiba mais. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Peugeot 208 com câmbio automático e central touchscreen com parcelas de R$670. Conheça. Polo Ar, com a Polo Ar ar-condicionados, você entra no clima. Acesse poloar.com.br. E Grupo Esser, um nome construído com história. Amanhã tem mais Estádio 97 a partir das 5h30 da tarde. O que foi? É que a nossa audiência na PM é grande, mas mandar um abraço também pro

Pronto, agora você tem vários motivos para votar no Aécio. E a mudança é Aécio. Coligação Mundo Brasil. Imagine que eu sou o seu voto. Quando eu entro na urna eletrônica, vários recursos de segurança garantem o meu sigilo e impedem qualquer tipo de fraude, como a assinatura digital, a criptografia, os programas auditados e lacrados em sala cofre e, muito importante, sem nenhuma conexão com a internet. Nela, eu estou guardado as 7 chaves. A urna eletrônica é moderna e rápida. Ela garante o sigilo, a apuração do seu voto e a democracia. TSE, Justiça Eleitoral. Uma coisa bonita na vida é a gente querer sempre mais. Eu sinto isso de uma maneira muito positiva quando converso com as pessoas. Sinto, como todos vocês, que a vida do brasileiro pode e deve melhorar ainda mais. E que a forma melhor de ter esperança é lembrar aonde a gente estava e onde a gente chegou e onde a gente pode chegar. Mais que nunca, é preciso não perder o rumo. Com a força do povo, PT. Os melhores DJs do mundo. Do mundo. Tocam na Energia 97. Hector Fonseca e o programa Sound of New York. This is DJ Hector Fonseca and you're listening to the Sound of New York. Todo domingo, 8 da noite. Só aqui na Energia 97. Energia. Energia. Energia. Energia 97. A energia que te move. Acessando. Mixagens. Na Energia 97, você ouve agora. Você ouve agora. Night Sessions. A House Music em seu melhor estilo. Night Sessions. Night Sessions. É Energia 97. A energia que te move. Legal, ótima noite para você ligado na Energia. Eu sou o Rodrigo Bolanha, agora DJ Anderson Tomé, muito House Music. O Night Sessions. Night Sessions. We'll be right back.

Hey, brother, there's an end.